Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, agora em clima de final de Copa do Mundo. Aê, olê, olê. É, um clima gostoso, né? Tá todo mundo feliz. Porra, porra. Esse podcast aqui, que vocês perceberam, a gente vai falar de Copa do Mundo, o grande evento esportivo de futebol do mundo. O nosso futebol, tá? Os americanos é o soccer, deixa pra eles. Eles têm que ser os diferentões em tudo, né? Usar Fahrenheit, é o sistema métrico deles todo cagado. Ah, me poupe, viu? Mas então aqui, nesse podcast, a gente vai dividir em duas partes. A gente tá gravando agora esse podcast antes das semifinais, pra ajudar o editor também. E a gente vai gravar um adendo depois da final da Copa do Mundo. Aí organização e planejamento, hein? Diferente de várias etapas aí, cara. Oh é, oh é. Bom, aqui é o Sage e eu ainda vou ganhar esse bolão. Ah, boa. Tô de olho no Panda e no Alexandre, o irmão do Hideki lá. Vou passar eles. Ah, pronto. Aqui é o Crack Rods e Tafarel. Aqui é tua, Tafarel. Foi o primeiro grito que eu consegui pensar, cara. Aqui é a Adri e eu tenho uma teoria que a gente perdeu o Hexa por conta da JBC. Ih, caramba. JBC e o Pop Namco Bandai, a culpa foi deles. Mas enfim, segue o baile. Ai, ai. Antes da gente falar da parte de origem, falar de todas as Copas ano a ano, vamos fazer uma discussão antes, né? Afinal de contas, a Copa do Mundo é um grande evento esportivo que um monte de gente assiste. Evento a cada 4 anos, entre as Olimpíadas, e que tem bastante história. Eu, por exemplo, sou um fanático de Copas do Mundo, pra ver qualquer time, na verdade, desde que tinha times bons, né? Pelo amor de Deus. Não é só o Brasil, não. O Brasil perdeu, pra mim a Copa continua, cara, na boa. Ah, eu quero continuar vendo, esse negócio é legal. Boa, boa. Eu só não gosto quando o Brasil cedia a Copa. Aí é outra história. Aí é outra história. Deixa pra lá, né? Eu vejo a Copa do Mundo assim como se fosse uma coletânea de músicas, assim, do ano, sabe? É só os melhores e vamos lá. Mas brincadeira, assim, a parte, assim, eu acho que esse é a parte do charme também, né? Porque a galera talvez curta tanto a Copa do Mundo, porque que a gente gosta de acompanhar, né? É um evento que, pela periodicidade, né, sempre 4 em 4 anos, a gente tem a oportunidade de tempos em tempos aí ver o melhor mesmo, né? Ou tá mais ascensão, ou ver uma cara nova, né, de cada futebol que vai acontecendo, né? A gente que vai envelhecendo aí, vai percebendo, né, diversos momentos aí do esporte. E é engraçado isso, né, de ter essa percepção e tal. E a gente não tá sozinho nisso, né? Eu tô vendo umas estatísticas aqui. Em 2014, 3,2 bilhões de pessoas assistiram os jogos da Copa. Só a final foi assistida por 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. É gente pra caralho. Porra. No mesmo evento. Imagina a The Block. É uma dimensão muito grande. Realmente, a gente tá vendo lá os melhores do mundo. São demonstrações muito interessantes de talento e de politicagem, claro. A gente sabe que a FIFA é aquela merda que nós conhecemos bem. Mas é um evento que... Eu tava vendo algumas coisas sobre pessoas de outros países. Países que não têm tradição na Copa. Países que não estão na Copa. Eles também se envolvem muito pra torcer pras suas seleções favoritas. Eu tava vendo esses dias um post sobre a galera da Índia, que é fanática pelo futebol brasileiro, cara. É... Ah, eu vi isso daí. É legal. É muito bonito. Ou então, assim, o jeito que as pessoas se envolvem emocionalmente com a coisa. Esse ano, Panamá, primeira Copa dos caras. Tipo, eles fizeram aquela coisa que a gente viu, né? E a Islândia? A Islândia, 350 mil habitantes naquele país. E eles foram pra Copa do Mundo. Cara, ele tem que pegar gente pra formar um time. Treinador, ele é dentista. O craque do time é um operário. Pra ter uma ideia. Então, assim, a gente vê como que o futebol é visto de formas diferentes. O significado dele pras pessoas ao redor do mundo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a Copa do Mundo é isso, viu? O que que esse esporte significa pras pessoas e como que esse significado muda de um país pro outro, né? Poxa, esses dias eu tava vendo um vídeo do Panamá, dois locutores assistindo a seleção cantar o hino pela primeira vez e os caras estavam se acabando de chorar. Eu vi. A gente não tem a ideia da dimensão disso, né? Pra gente é tão natural, mas pra eles foi tipo foi a história sendo construída ali, né, velho? É muito legal. E outro momento, eles apanhando de 5-0, acho que da Inglaterra, eles conseguiram fazer um golzinho, eles comemorando pra caramba, porque eles conseguiram fazer um gol em Copa do Mundo. Cara, foi louco, foi da hora. É história deles no futebol sendo construída. E pra eles tem uma dimensão muito muito grande. Não é muito fácil pra gente mensurar, né? É bem interessante. Antes de começar, só uma pergunta, pessoal. Quando foi a primeira memória de Copas do Mundo de vocês? Rapaz. A minha foi em 90, com o álbum de figurinhas da Copa de 90. Mas eu não vi os jogos. Eita, sim. Não vi os jogos, eu lembro do álbum. O que eu vi mesmo foi em 94. Essa eu vi todos os jogos. Ah, cara. Eu lembro, assim, de leve do mascote da França em várias festas juninas. Eu não entendi o porquê da Copa de 98. Mas a Copa que eu fui, assim, acompanhei mais consciente mesmo foi a de 2002 já, né? Eu já tava torcendo, já tava mais maiorzinha pra entender, né? Assistindo jogos de madrugada. Isso. As minhas primeiras memórias são das de 98, que a final a gente juntou pra ver na casa da minha avó e foi aquela merda que vocês sabem bem como foi. E na época, a gente morava num bairro distante, tava, tipo, construindo a nossa casa. Então, eu lembro claramente de um dos jogos a gente tá escutando no rádio do ônibus indo pra casa. A memória mais antiga que eu tenho é essa. E depois daquela final escabrosa na casa da minha avó, eu lembro que tava todo mundo muito triste. E eu, assim, ah, ok. Só fui entender o que aquilo significava em 2002 depois. Que essa, sim, a gente ficava acordada pra ver os jogos, era, tinha toda uma preparação. Foi bem legal. Mas, assim, as primeiras lembranças são de 98. Só vou dar algumas informações estatísticas rapidinho. Essa aqui, a Copa de 2018, é a 21ª Copa do Mundo. Tá? Dessas 21 Copas do Mundo, 11 já foram sediadas na Europa, né? Pra ver o domínio da Europa em sedes. Só que o Brasil é o mais campeão de todos. São 5 títulos. Beijos. É uma maravilha isso, né? Alguma coisa a gente tem que se vangloriar, né? Por enquanto, ainda mantém, né? Tá longe de o próximo chegar perto do Penta também. Só a Alemanha tem 4 títulos, Alemanha. Mas ela não vai ganhar título esse ano. No Rio que a gente tá mal esse. É, eu sei. O artilheiro da Copa do Mundo ainda é o Miroslav Klose com 16 gols. E em segundo é o Ronaldo, com 15 gols. Só que os dois já aposentaram também. Então, o próximo artilheiro vai demorar um pouquinho também. Em premiações em Copa do Mundo também, a gente tem alguns prêmios, além do campeão. Tem também o prêmio da Bola de Ouro, que é o melhor jogador. O primeiro prêmio foi dado em 1982. Além de ter prêmios da Bola de Prata e Bola de Bronze, os caras que foram o segundo e terceiro mais votados. Tem a chuteira de ouro pro artilheiro da Copa. A luva de ouro pro melhor goleiro. O prêmio de jogador mais jovem também. O melhor jogador mais jovem. Parece estilo de Kung Fu, né? Sempre tem. De ouro. Troféu Fair Play pro time com o melhor exemplo de Fair Play, né? E o time de maior entretenimento também. Prêmio da audiência, o pessoal mais gostou de acompanhar, né? E também uma coisa importante, antes da gente começar nosso podcast, é que quando você fala em Copas do Mundo, a palavra Copa do Mundo tem vários eventos que usam Copa do Mundo. Tem vários eventos esportivos. Só que o mais conhecido, acho que de todos, ainda acaba sendo o futebol. Mas dentro do futebol temos outras Copas do Mundo também. Tem a Copa do Mundo Feminina. Exato. Ano que vem na França, vamos apoiar nossas meninas. E tem as Copas do Mundo dos times sub-17 e sub-20, masculino e feminino também, todos da chancela da FIFA. Então é uma coisa bem legal. Então Copa do Mundo não é só pra homens, não é só pra adultos também, né? É pra mulheres e também pra adolescentes também. Bem interessante, pra todo mundo. Tem o termo Copa das Copas. A Copa das Copas? Mas vou começar a nossa origem, né? De Copa do Mundo. Porque esse é um podcast bem grande, então vamos correr esse negócio. Não dá pra gente falar de Copa do Mundo sem falar da FIFA. Foi fundada em 1904. A origem do futebol, só pra eu ter uma ideia aqui. Vamos lá. O que é futebol? Futebol já existe uma coisa muito antiga. Por exemplo, na China já tinha uma ideia de chutar uma coisa meio que esférica, redonda, com os pés. Há muito tempo atrás alguém chutou e a bola rolou. O jogo de bola sempre teve, né? Assim, a partir do momento em que o homem percebeu que dava pra fazer uma bola e chutar e acertar coisas com ela, virou um jogo. Isso, só que não tinha regras. Quem inventou as regras do futebol foram os ingleses. Em 1863. O moderno, né, o atual. Os ingleses, então, criaram a ideia do futebol, as regras nas escolas, faculdades ali. É curioso, então eles que são os fundadores realmente do futebol por causa das regras que eles criaram. Aí, a FIFA foi justamente pra poder tornar um esporte organizado e oficializado, foi fundado em 1904. Em 1921 foi eleito o francês Jules Rimet como presidente da organização. E em 1924, ele ficou muito admirado com os campeões olímpicos de futebol. Já havia um campeonato mundial nas Olimpíadas, e ele ficou muito encantado com o time uruguaio. E ele pensou na possibilidade, mais uma vez, de criar um torneio mundial específico, desvinculado das Olimpíadas. Já tinha sido proposto em 1905, mas a galera não quis saber. Imaginou que, assim, querendo ou não, é uma infraestrutura complicada de montar e tudo mais. Então, em 1927, depois de todo esse tempo, o Congresso da FIFA apresentou a ideia da Copa do Mundo acontecendo a cada 4 anos, no intervalo das Olimpíadas, mas ainda assim precisou de muito lobby, precisou de um trabalho posterior para convencer as organizações a comprarem essa bucha. Como eu disse, é um evento de uma organização muito complexa. Quando foi o anúncio oficial? 1928, no Congresso da FIFA de Amsterdã. Quem ia competir? Todas as nações filiadas. E como aconteceria isso? Algumas coisas bem parecidas com o que a gente vê nas Copas hoje em dia. No território de um único país, isso foi mantido a ferro e fogo até 2002, mas a gente vai chegar lá. E em 1930, aconteceu essa primeira Copa, onde Uruguai, justamente pelo fato de a seleção uruguaia já ter uma tradição, por eles serem bicampeões olímpicos, então, assim, aceitou-se que seria adequado que eles fossem os primeiros anfitriões da Copa do Mundo. Só participaram 13 seleções, dessas 13, 9 eram da América do Sul, quem diria? Só 4 europeias, um beijo pros europeus, né? O campeão foi o Uruguai, nada mais justo, né? Vice-campeão Argentina, e o Brasil ficou em 6º lugar. Lembrando, o Brasil é o único país que competiu em todas as Copas, sem exceção. A taça da Copa é chamada Taça Jules Rimet, justamente por causa desse cara que foi quem fez todo esse esforço pra criar esse torneio mundial. Na época, tinha uma rixa entre Rio e São Paulo, é uma rixa que se estende até hoje pra tudo, um beijo pros nossos amigos cariocas, e por causa disso, só foram pra Copa jogadores do Rio de Janeiro. Só foi um jogador paulista, que foi o Araquém Patusca, que tava sem clube na época da Copa, então falaram, ah, vai lá com a gente. E que é essa história do Brasil, sua primeira participação em Copas, conquistando um 6º lugar em 13 seleções. Acontece. E sim, o cara chama Araquém Patusca, mas ele era brasileiro. Por incrível que pareça. Falando assim de que, ó, eram 4 países europeus, porque eles europeus não queriam cruzar o oceano pra chegar até no Uruguai naquela época. Olha só como os europeus são tudo uns pau no cu mesmo, né, velho? Caramba! E olha quem foram os europeus que foram pra essa Copa. A Bélgica, a França, a Romênia e a Iugoslávia. Olha o nível, cara. Tirando a França, que... Ok. Ok. Bom, o restante, na época, cara... Na época. A Bélgica de 1930 não era a Bélgica de 2018, tá? Vamos deixar isso claro. E aí, então, continuando, né, na segunda edição, então, em 1934, nós tivemos a sede, então, na Itália, né? E aí, umas estatísticas aí, né, legais, né? O campeão foi a Itália, né? O vice-campeão foi a Tchecoslováquia, né? Que já a gente vai explicar melhor, né? Até legal que a Copa é um evento tão antigo assim, né? Que até a geografia, né, a história mudaram, né? A geografia muda, é interessante. Cara, quando eu comprei aquele álbum de 90, tinha Tchecoslováquia ainda, cara, no meu álbum. É, então... E pra explicar, né? Tinha a União Soviética, cara, no meu álbum. E aí, de curiosidade aí, pessoal, aqui nacional, né? O Brasil, ele ficou em 14º lugar aí, né? Nessa edição, né? E de curiosidades maneiras, né? Que nós tivemos aí nessa segunda edição aí, né? Houveram as primeiras eliminatórias, né? Da Copa do Mundo, né? E, no caso aí, o Uruguai, ele não quis participar, né? Não sei se vocês manjam, porque... Ah, porque ela ficou emburrada, porque os europeus não vieram para o país deles, participarem da Copa. Ah, então foi tipo, ah, vocês não vêm pra cá, eu não vou pra lá também, né? É, isso mesmo. E tá errado, não tá errado, vai. Vamos que não se misture com essa gentalha. Vocês não quiseram vir pra aqui, eu não vou pra aí, não. Tá certo, né? Acho justo. Outra curiosidade legal, né, o título italiano, né, ele foi exaltado pelo Mussolini, e a Jules Rimet, né, ficou decepcionado ao ver o seu sonho esportivo sendo usado para fins políticos, né? Isso é uma coisa legal pra gente pensar, até pra jogar. Grandes eventos esportivos foram usados como palanque político, desde que o mundo é mundo. As Olimpíadas foram, a Copa foi. Até a gente vai ver outros exemplos dados ao longo do cast, mas é foda a gente pensar nisso, né? Como que o esporte, que deveria ser uma coisa de integração, é muitas vezes usado como plataforma de propaganda. É foda. Escada, né? Até uma coisa que faz pensar bastante sobre essa Copa que vai ser nos Estados Unidos e no México, considerando, tá, é daqui a 8 anos, mas tantas tensões entre os dois países e tanta merda acontecendo, vai saber qual vai ser o clima nessa época, né? E se isso não vai ser usado de moeda de troca também. É, mas discussões pra outros momentos. É só a gente pensar nisso. Como que o esporte não é simplesmente entretenimento. Tem uma parada política muito forte por trás. Sim, sim. E aí, de curiosidade final aí, né? Teve uma briga entre as ligas amadoras e profissional, né? Que deixou os craques brasileiros de fora da Copa, né? Teve tudo uma... Nossa, então só foram os pereba, né? Pra terminar em 14º? É, teve uma briga, né? Não foram os melhores aqui do Brasil. Fazer o quê? Sempre tem essas briguinhas. Em 30 foi aqui o São Paulo, agora foi os amadores e profissionais. É uma zona, galera. Só pra lembrar que nessa Copa de 34, o grande craque da Copa foi o Giuseppe Meazza, italiano, que dá nome ao estádio lá em Milão, quando joga a Inter de Milão. Porque quando joga o Milan, o estádio chama San Siro. É bizarro essa história. Vai explicar isso lá em Milão, cara. Em 1938, aconteceu a terceira Copa do Mundo, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tava um barril de pólvora na Europa. E a Copa foi na França ainda. Puxa vida. Ai, ai, ai, né? Nossa, cara. Porra, imagina então a situação. A campeã dessa Copa foi de novo a Itália. Então ela se tornou a primeira bicampeã do mundo. E a vice-campeã foi a Hungria. E o Brasil ficou em terceiro lugar. Porque dessa vez o Brasil pôde levar a força máxima. Finalmente, né? Muito bom. Conseguiram ajustar. Vamos parar de tretar por bobagens, porque nós precisamos ser campeões. Meio que isso. Exatamente. Umas curiosidades que os argentinos, eles boicotaram essa Copa. Por quê? Porque eles esperavam que houvesse essa alternância de sedes entre Europa e América do Sul. Então a primeira foi no Uruguai, a segunda foi na Itália, a terceira devia ser na América do Sul, mas foi na França, que é na Europa. Ou seja, eles ficaram com birrinha também. Não quero também, por causa disso, participar. É uma briga de divas, né? Que lindo. O Brasil não tá nem aí com essa história, eu vou participar mesmo. Uhum. Foi a única Copa que a Indonésia participou, cara. A gente nunca mais viu ela em Copa do Mundo. Foi uma das primeiras participações de um país asiático na Copa, não foi? A Indonésia? Sim, um dos primeiros. A Áustria, ela não pôde participar dessa Copa do Mundo, apesar dela ter se classificado nas eliminatórias. Mas por que ela não pôde participar da Copa? Porque ela tinha sido anexada pela Alemanha no mesmo ano, às vésperas da Segunda Guerra. Que bosta, hein? Que droga, viu? E... que mancada, né? E como eu falei, o Brasil conseguiu levar sua força máxima. Grande destaque pro Leônidas da Silva, o chamado Diamante Negro. E se você conhece um chocolate chamado Diamante Negro, esse nome não é por acaso. Ah. É em homenagem ao Leônidas da Silva, né? O pessoal da Nestlé fez um chocolate e deu esse nome em homenagem ao grande craque. Muito interessante. É legal. Essa homenagem. 1942, 1946, nós não tivemos Copas em virtude da Segunda Guerra Mundial. Aí falamos de novo de eventos esportivos e sua relação com política, né? A Olimpíada que veio de antes de 42... De Olimpíadas teve a de 36 na Alemanha, aí não teve a de 40 e a de 44. Isso. E teve a de 48. A gente percebeu isso nas Olimpíadas, né? A de 36 foi um grande palanque pra Hitler também. Quando nós voltamos a ter Copas, 1950, um ano muitíssimo especial para nós, porque foi a primeira vez que o Brasil sediou a Copa e foi quando lançamos a zica nas Copas sediadas no Brasil. É. Por quê? Quem foi o campeão? Uruguai. Claro que não foi o Brasil. O Brasil foi vice. Obviamente ele perdeu em circunstâncias bem menos vergonhosas do que aquele famigerado 2014, mas não vamos falar dele. Ó, depende. O Brasil foi... Tem gente que fala que foi vergonhoso não, também. Vamos com calma. Vamos com calma que 7-1 é uma coisa que não dá pra bater, vai. Mas deixa pra lá. Tudo bem, eu entendo. Curiosidades. O Brasil foi o único país que se propôs a sediar a Copa depois da Segunda Guerra Mundial. Que faz sentido, a Europa tava toda na bosta ainda, né? Pagando dívidas de guerra, reconstruindo o país, ainda lidando com algumas tensões internas. Então, faz sentido que a Copa tenha saído da Europa e tenha voltado pras Américas. Tivemos 6 sedes no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Recife. Em 1948, 2 anos antes, foi decidido que quem ganhasse 3 vezes a Copa do Mundo levaria a Taça Jules Rimet em definitivo pra casa. Nós tivemos a primeira grande zebra das Copas do Mundo, a primeira de muitas, né? Que, pessoalmente, a minha parte favorita das Copas são as zebras, que foi os Estados Unidos vencendo a Inglaterra. E essa história é legal pra caramba. A Inglaterra, ela não quis participar das primeiras Copas do Mundo porque ela tava, assim, com o nariz empinado. Eu inventei o futebol, eu não vou participar desses eventos, porque eu não preciso provar pra ninguém que eu sou bom pra caramba no futebol. Quantas Copas eles ganharam mesmo? Só uma em casa e com um gol suspeito ainda. Então, e aí, quando decidiram participar em 1950 da Copa no Brasil, eles pegaram quem? Os Estados Unidos, num jogo. Os Estados Unidos era amador demais naquela época. Se antes de 94 já era amador, em 50, então, Os Estados Unidos nunca teve grande tradição em futebol. Na 50 eles foram pela zoeira, não é possível. Falaram assim, vamos lá, vai ser legal. Então, e os Estados Unidos conseguiram ganhar de 1-0 um time amador contra um time profissional. Os ingleses não acreditaram nessa história e falaram, tá errada essa notícia, não foi 1-0. Eles devem ter ganhado de 10-1 na Inglaterra, cara. Esqueceram de botar um ali no placar da Inglaterra, só pode ser. É, viver na negação, é lindo isso, né? Quase uma Coreia do Norte fazendo isso, mas tudo bem. Essa é a primeira grande zebra, já virou até filme também, essa história. E nós tivemos um momento que é particularmente doloroso na história das Copas, especialmente pro Brasil, que ganhou um nome especial de Maracanazo. Por quê? O que foi Maracanazo? Foi a final. Que o Uruguai fez 2 gols e o Brasil fez 1 só, e o Brasil foi embora. Não foi embora porque, né, estava em casa, mas ficou sofrendo. E essa foi, foi o começo das zebras de Copas no Brasil não são boas para o Brasil. Mas, querendo ou não, foi assim, o fato de o Brasil sediar um evento desse porte em 1950 foi muito importante. É, assim, simplesmente pelo fato de um evento desse tamanho ter acontecido no Brasil, foi uma vitória por si. E por causa disso nessa grande final. Botaram a culpa no goleiro, o Barbosa. Disseram que a culpa da derrota foi ele, e ele levou até a morte toda a história de ser o culpado pela derrota. Cara, uma pena. Coitado. É uma pena. Ele ficou imortalizado desse jeito. Caraca. E o cara era bom. Vamos fazer o quê? Nossa. Mas pelo menos nessa época a gente não contava com as ferramentas de linchamento público que tem hoje, tipo internet, né? Que assim, vocês devem ter acompanhado que a palhaçada que foi depois do último jogo do Brasil, né? Os caras descascando o Fernandinho, falando as coisas mais absurdas pra ele nas redes sociais. Ah, que droga. Brasileiro é uma merda. Torcida é uma bosta, vai. Vamos ser sinceros nesse ponto. É verdade. Mas vamos seguir o baile. E aí, continuando então, galera, em 1954, agora dessa vez na Suíça, nós tivemos aí mais uma edição, né? A campeã dessa edição foi a Alemanha Ocidental. Olha aí, a Alemanha ainda tava dividida, né? Nessa época, e o vice-campeão foi a Hungria, né? Curiosidade legal aí pra nós do Brasil, né? O Brasil ficou em sexto lugar. E de fatos aí legais, né? Existiram 16 participantes fixados, né, dessa Copa, né? A partir desse momento, fixaram 16. E aí, continuando nas curiosidades aí, né? A Suíça, né, ela foi escolhida por ela ter sido um país neutro na guerra, né? Então ela sofreu menos destruição por consequência, né? E aí facilitou um pouquinho em receber o evento, né? Na estrutura e tal, né? Coisas legais também, né? Destaque da Copa foi a Hungria de 54, né? Que foi um dos melhores times da Copa do Mundo, no geral, né? O time do Puskas, né? É o time do Puskas, porque o Puskas é o craque, mas na verdade é a máquina de 54 que eu pessoalmente chamo. O Puskas é o treino de futebol, é verdade, Cid. Olha aí. Sim, porque ele foi um grande craque da Hungria em 54. Ele é húngaro, né? Uhum. E assim, quando você fala em times de Copas do Mundo, sempre lembro de três na hora, de melhores. A Hungria de 54, a Holanda de 74 e o Brasil de 70. Tem outros times também, de grande qualidade. Mas esses três estão no topo pra mim. Eles são no status de lenda, né? Lendas. O Brasil de 70 é lendário. A Hungria de 54 é uma máquina. Legal. E aí, o Brasil ele foi eliminado, né? Que o pessoal chamava de Batalha de Berna, né? O árbitro é confuso. Aí, de coisas legais aí dessa Batalha de Berna, aí o árbitro tava confuso e o final de jogo acabou com um soco, chute, garrafada e polícia invadindo o gramado. Que maneiro. Esse time foi louco, hein? O que aconteceu? Olha aí, imagina a emoção. E contra quem eles jogaram? Contra a Hungria de 54. Porra, foi um jogaço. Mas o que levou essa briga toda, Sage? Pelo amor de Deus, conta essa história pra nós. O juiz que tava confuso, os brasileiros falam, esse cara tá confuso, ele não sabe o que tá fazendo. Não tá dando faltas que deveria ser. Aí o pessoal perdeu a paciência. Aí decidiram resolver na butinada. Legal, faz todo o sentido do mundo. Exatamente. Ok, mas essa seleção tão lendária não foi campeã, né? Felizmente. Vitória da Alemanha. Vitória da Alemanha no chamado Milagre de Berna, porque os alemães conseguiram derrotar a máquina de 54 da Hungria. Incrível. Milagre. Esporte tem muito isso, né? Isso que é bem bacana. Pois é. Isso que torna divertido, né? A gente não dá pra prever no final das contas. Isso que é legal em futebol. Bom, mas falando em grandes times, vamos começar a falar da Copa de 58, que aconteceu na Suécia, e foi o grande campeão Brasil, o primeiro título mundial dele, né? Maravilha. O vice-campeão, a Suécia. Há algumas curiosidades, foi a primeira Copa após a morte do Jules Rimet, né? Então ele não viu o Brasil sendo campeão, e a Suécia, ela acabou sendo escolhida como sede por também ter sido um país neutro durante a guerra, por isso ela também tinha sofrido menos destruição. O Pelé e o Garrincha estrearam na Copa do Mundo contra a União Soviética. E é uma história interessante, porque os soviéticos vinham aquela história de que eles eram muito cientistas. Então eles tinham pensado em estratégias científicas de como derrotar o Brasil. E eles tinham com ideia do que tinham antes, né, do Brasil. Só que misturaram Pelé e Garrincha. Pelé tinha 17 anos. E os caras destroçaram a União Soviética. Já tava 1-0 em menos de 3 minutos, pra ter uma ideia. Os caras não sabiam o que fazer. Do lado direito vinha o Garrincha. Porra. E do lado esquerdo vinha o Pelé. E o que a gente faz agora? Não tem jeito. Você chora. E o Pelé e Garrincha, eles só estrearam no terceiro jogo porque os jogadores pediram assim, não, põe o Pelé e o Garrincha, cara, senão a gente não ganha essa Copa do Mundo, cara. Então foi legal, foi interessante. O Bellini, que foi o capitão do Brasil, ele queria o gesto de erguer a taça com as duas mãos. Então você vê um monte de gente erguendo a taça de campeão com as duas mãos. O primeiro que fez isso foi o Bellini, porque os fotógrafos brasileiros falaram, Bellini, levanta a taça, que a gente não consegue ver a taça. E ele levantou com as duas mãos, imortalizou essa cena, e todo mundo repetiu essa cena. Ah, que legal. Os dirigentes do Brasil esqueceram de mandar numeração dos jogadores para a disputa dessa competição. E por um mero destino, acaso, o Pelé acabou ficando com a 10 e imortalizando esse número aí da seleção. É o número de craque, né, hoje. Realmente, então, Exatamente. É, o craque usa 10. A Hungria, ela acabou perdendo grande parte de seus jogadores por causa da Revolução Húngara de 56. Então, boa parte daquela máquina de 54 foi perdida, né, uma pena. E a Inglaterra também perdeu jogadores também, por causa do desastre aéreo de Munique, que morreram alguns jogadores do Manchester United. Então, lembra daquela história de grandes tragédias de jogadores em acidentes aéreos, tipo que nem da Chapecoense? O Manchester United sofreu isso também, e a Inglaterra acabou perdendo seus jogadores também, importantes também. Mas o Brasil ficou grande destaque, foi o grande campeão, e foi bom pro Brasil ter sido campeão, porque aliviou essa pressão, finalmente um título mundial. Aí, continuando então, ó, em 1962, no Chile, dessa vez aí sim foi o Brasil, né? Então foi de novo um título após um título, né? E o vice-campeão a Tchecoslováquia, né? E aí, obviamente, a posição do Brasil foi primeiro aí, né? Que a gente tá levantando, né? E aí, de curiosidades e fatos legais, né? Essa foi a Copa do Garrincha, né? Porque ele destruiu, né? Ele levou o Brasil nas costas. É. Pelé, ele se machucou, ele não pôde continuar, cara. Então, sobrou pro Garrincha. Isso. No segundo jogo, ele sofreu uma contusão, né? Contra a Tchecoslováquia, inclusive, né? E aí entrou o Amarildo, né? Na época lá, né? Fato legal aí, o Garrincha, ele tinha sido expulso na semifinal, mas ele acabou sendo absolvido e pôde jogar a final, né? Num entendimento aí meio... Essas histórias do futebol que aconteceram, viu, cara? Se ele foi expulso, ele não deveria estar jogando a final, né? Mas, sei lá, deram algum jeito. Chamaram o juiz do Fluminense aí, sei lá. O advogado. E aí, de último fato legal, o Chile, ele ganhou da Argentina, né? O direito de sediar a Copa, né? No caso, essa edição, né? E aí, com dúvidas do resto do mundo, em 1960, teve um terremoto de 9,5 graus na escala Richard, né? Pra piorar tudo. Mas mesmo assim, eles conseguiram um voto de confiança e sediaram a Copa, né? Então tinha tudo pra mudar de região aí, né? Olha aí. Em 1966, nós tivemos a Copa na Inglaterra. E a grande campeã foi a Inglaterra, com a vice-campeã sendo a Alemanha. O Brasil chegou em 11º lugar, porque tava uma bagunça aquele time ali. Não lembro quantos jogadores foram convocados pra tentar montar um time, uns 40 jogadores, por exemplo. Caraca. Tava muito confuso, realmente. Tava uma zona. O cara que organizou o time, o Marechal da Vitória, não sei o que chama assim, Paulo Machado de Carvalho, que foi o grande organizador delegado na Copa de 58 e 62 do Brasil, não estava mais lá em 66. Paulo Machado de Carvalho, pra quem o pessoal não conhece, é o nome do estádio do Pacaembu, né? Ele não estava lá, então ficou essa bagunça, né? O Brasil ficou uma maluquice. Umas curiosidades, em 66, tivemos o primeiro mascote da Copa do Mundo, que foi o Willy o Leão. Um feio pra caramba, né? Tudo bem. Os africanos, eles boicotaram a Copa, porque eles queriam uma vaga exclusiva para eles. Tava tendo, assim, pra vaga pros africanos, eles tinham que disputar com os asiáticos e o pessoal da Oceania. Eles não queriam isso. A Coreia do Norte, ela consegue ir pra Copa. Por quê? Porque como não tinha africanos, e o pessoal da Oceania era muito fraco, no fim só ficou a disputa com o pessoal da Ásia, né, pra valer. E a Coreia do Norte conseguiu essa vaga. E por isso ela conseguiu ir pela sua primeira Copa do Mundo. E aí teve uma outra grande zebra das Copas do Mundo, no qual a Coreia do Norte conseguiu eliminar a Itália na primeira fase. Itália, que era bicampeã, né, da Copa do Mundo, conseguiram ganhar e os italianos foram recebidos a tomates quando chegaram em casa. Uma maluquice, né? 66 foi uma Copa marcada pela violência em campo. Realmente, o pessoal metendo muita butinada. É o ano que inventaram as caneleiras, se fez. Não, mas surgiram os cartões por causa disso, né? Olha só. Mas o Brasil, ele foi eliminado na primeira fase, perdendo para Portugal. Por quê? Porque teve uma grande violência em campo. Pelé foi caçado e saiu machucado depois desse jogo, né? Pra ver como foi essa história. E tivemos um final polêmico, né? A vitória da Inglaterra, que teve uma bola inglesa que o pessoal discute se ainda entrou ou não entrou no gol. Até hoje, mesmo com a tecnologia, o pessoal não consegue analisar, dizendo se a bola entrou ou não entrou no gol. Caraca. Realmente. Se tivesse agora, com o sensor, ele conseguiria dizer, mas com a câmera que tinha ali na época, a gente analisando, o ângulo, tal, a gente não consegue determinar ainda, cara. Tem gente que diz que entrou, tem gente que diz que não entrou. Então, uma coisa polêmica. Ah, que sinistro. Pois é. Então, chegamos a 1970. Provavelmente um ano que os aficionados de futebol trazem nos seus corações com muito carinho. A Copa do México é muito especial pro Brasil porque foi o ano do tricampeonato. O vice foi a Itália e foi a primeira Copa televisionada em cores para o mundo. Outra coisa interessante foi a introdução dos cartões amarelo e vermelho, que em alguns jogos são distribuídos que nem panfleto de Herbalife, vulgo em alguns jogos dessa Copa que nós vimos agora. Eu descobri um negócio legal sobre os cartões também, que eu ouvi o pessoal narrando o jogo comentando, né, que a utilização dos cartões era pra melhorar a comunicação, porque o juiz advertia o cara e falava, vai pra lá, só que, sei lá, o juiz tá falando alemão e o jogador é latino-americano, né? Como que ele vai entender? Acho que foi em 66, o pessoal diz assim, você tá expulso. O cara não entendeu. O quê? Você tá expulso, vai embora daqui. Se não entendeu, fingia demência, né? É, né? Nada me tira da cabeça que isso aconteceu em algum momento. Mas os cartões justamente serviram pra talvez tornar as regras mais transparentes até pras pessoas que estão assistindo muitas vezes, que às vezes eu não tava entendendo o que tava rolando ali também. Tivemos o jogo do século. Alemanha 3, Itália 4. Ah. Um jogo que foi tão lendário que teve direito até a um jogador com uma tipoia no meio do jogo e ainda assim indo pro rolê, que foi o Beckenbauer no caso. Caraca. Jogaço! Ó, imagina assim, pessoal. Itália e Alemanha, né? Então, a Itália consegue fazer um gol logo no começo do jogo, e aí o jogo vai rolando, e lá no final do jogo a Alemanha consegue fazer o gol de empate. Leva pra prorrogação. Logo no primeiro tempo da prorrogação, logo no comecinho, a Alemanha faz um gol, a Itália logo em seguida consegue fazer o empate, consegue virar o jogo, tudo isso no primeiro tempo da prorrogação, e chega no segundo tempo da prorrogação, a Alemanha consegue fazer de novo o empate, só que ela não consegue fazer a virada, porque a Itália faz um outro gol. Então o placar final foi 4-3 com 5 gols na prorrogação. E no meio disso tudo ainda, o Beckenbauer, ele tinha sofrido uma falta dura, tinha contundido a clavícula, e o Beckenbauer ainda decidiu continuar o jogo e botaram uma tipoia pra imobilizar o braço dele. Cara, jogaço. Caraca. Não é pra amadores e não é pra cardíacos, né? É aquele jogo que você precisa até sentar e pensar na vida depois que termina. O destaque, naturalmente, foi a seleção de 1970 do Brasil, né? Que foi, como o Seiji falou, é uma das seleções lendárias da história do futebol. O Brasil 70 era incrível. 5 jogadores, pelo menos, eram camisa 10 nos seus times. Então, eram gigantes, né? Que estavam jogando. Pega um time que já tinha o Pelé, Rivelino, Gerson, Jairzinho, Tostão. Porra, é uma máquina esse negócio. Fora o Carlos Alberto na direita. Tanto é que, assim, se vocês pedirem para as pessoas falarem toda a escalação de uma seleção, não vão lembrar desse ano, mas vão lembrar de 70. Porra. Algumas pessoas, porque criou esse imaginário, elas atingiu esse status de lenda mesmo. Lembrando, como a gente falou antes, a seleção que ganhasse 3 vezes a Copa ficaria com a taça Jules Rimet em definitivo. E adivinha quem ganhou 3 vezes? Brasil, o ano do tri. Então nós levamos a taça para casa. O título, como a gente falou outras vezes, a questão do esporte mais propaganda política. Na época da ditadura militar, esse título era tudo que eles precisavam, né? Foi usado como propaganda e era utilizado justamente como uma forma de criar um sentimento patriota ou fanista na população através do futebol e destacar as outras coisas. O dito milagre econômico da época, por exemplo, que depois, pouco tempo depois, a gente foi descobrir que de milagre não tinha bosta nenhuma, né? Então, essa ideia de criar um sentimento patriótico ligado às conquistas no futebol especificamente, meio que surgiu daí no Brasil. E isso ia estourar a nossa cara agora. 2014, 2018. Mas, de novo, vamos deixar pras próximas. E aí, continuando então, né, depois aí de toda essa alegria aí dos anos 70, né, em 1974, regada muito disco, na Alemanha Ocidental, houve aí mais uma edição da Copa do Mundo, né. Dessa vez aí, como campeão, o próprio país sede, né, a Alemanha Ocidental. O vice-campeão foi a Holanda. Tivemos o Brasil em quarto lugar. E aí, de curiosidades legais aí, né, foi a primeira vez que usaram a taça Copa do Mundo, né. A taça com o globo, aquela bonita. É, essa é a taça moderna, então, né, que é a que a gente conhece até hoje, né. Outra coisa legal, né, houve um novo sistema de disputa, né, então com dois grupos de 4 times na segunda fase, né, uma coisa meio diferente, né, do que a gente tá acostumado hoje. Destaques aí ao carrossel holandês, né, ou a laranja mecânica, né, que pra quem também gosta um pouquinho de futebol já ouviu falar principalmente do laranja mecânica, né, que foi essa seleção da Holanda aí, né. A única vez, né, que teve o confronto entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental em Copas do Mundo, né, olha aí, mais história. E aí a Alemanha Ocidental perdeu pra não ter que cair no mesmo grupo do Brasil e da Holanda na segunda fase, né? Então os caras, entre aspas aí, foram ligeiros, né? Mas são os cornos, né? E ganharam de novo a Copa do Mundo. A Alemanha em Copa do Mundo, acontece alguma coisa. Ela bateu a Hungria de 54 e ela bateu a Holanda de 74. Dois melhores times que eu já falei. São matadores de gigantes. Os caras foram especialistas em fazer milagre, né? Só não encararam o Brasil de 70, porque eles perderam pra Itália, né, cara? Mas assim, tem que falar do carrossel holandês. De repente, o time todo ele tá atacando e você não sabe por que tá atacando todo mundo. Ou de repente tá todo mundo defendendo. Cara, é uma revolução. Ah, você não sabe o que tá acontecendo naquele cara. É muito bem treinado esse time. Poxa, quando eu tava na escola, a gente jogava futebol assim, ninguém elogiava a gente. Tá bom que a gente era ruim, mas a gente meio que jogava assim também. Todo mundo ia pra um lado, todo mundo ia pro outro. Não funcionava. Acho que o problema era a gente, mas tudo bem. Grande time treinado pelo Rinus Michels com o craque, o Cruyff, Johan Cruyff, cara. Em 1978, nós tivemos a próxima Copa, que aconteceu na Argentina, uma Copa bem... Ei, como falar? Um borrão, cara. Bem confuso. A campeã foi a Argentina. A vice-campeã foi a Holanda. A Holanda que não era a mesma coisa de 74, mas era um bom time também. O Brasil terminou em terceiro lugar. E assim, pra falar de curiosidade dessa Copa, é... Vamos lá, é uma Copa muito problemática. Muito. Ela aconteceu numa Argentina durante uma época de uma ditadura militar violenta. Ou seja, vocês vão ganhar essa Copa de qualquer jeito. Mas a coisa das ditaduras militares, a gente lembrando que as décadas de 70 e 80, essas ditaduras estavam rolando em toda a América Latina, né? Brasil, Chile, Argentina. A diferença é que cada país usou ela de um jeito, né? A Argentina não teve tanto esse aspecto da propaganda que o Brasil teve em 70, pelo visto. O Brasil, ele sofreu bastante nessa Copa do Mundo, até porque tinha também o seu treinador, o Cláudio Coutinho, que ele era muito criticado, e os brasileiros não entendiam o cara, porque ou acho que o cara era muito futurista, visionário. Ele usava uns termos que os brasileiros não entendiam, tipo overlapping ou ponto futuro. É o vulgo publicitário de 2018 aí. Branding, timeline. Nossa! Deadline. Nossa, velho. Me deu até um... Boa, um adesivo aqui. Cara, não, isso são conceitos que hoje o pessoal entende. O Cláudio Coutinho na época já falava assim, eu preciso de um jogador polivalente. Hoje em dia, beleza. Naquela época, zoavam ele, cara. É, tipo, preciso de um faz-tudo. Pronto, todo mundo se entende, cara. É mais fácil. E nessa Copa tivemos o... Já falei, uma Copa cheia de escândalos, né? E tivemos o jogo mais escandaloso das Copas. Uma das mais. Que a Argentina, ela precisaria de ganhar de no mínimo 4-0 do Peru pra eliminar o Brasil. Pra que o Brasil não vá pra final. Eles conseguiram ganhar de 6-0. Com o goleiro que... É argentino naturalizado peruano. Os peruanos andaram em campo e o horário do jogo foi alterado na véspera, né? Ou seja, os argentinos sabiam o placar que eles precisavam fazer para eliminar o Brasil. Então, tem muita teoria da conspiração, né, que se fala disso aqui. Essa partida é muito suspeita. Teoria da conspiração é final de 98. Isso aqui é escancarado, desculpa. Por favor. Eu sei, eu sei. E hoje em dia, os brasileiros têm bronca dos peruanos, porque eles falam assim, cara, vocês se venderam nessa Copa. Então, ficam bronqueados com isso. Sim, perdão. Tanto é que até por causa disso, hoje em dia, os últimos jogos das primeiras fases, que são as que ainda contam disputa de pontos, saldo de gols, os últimos jogos são ao mesmo tempo pra não ter esse... Dentro de cada chave são ao mesmo tempo pra não ter esse risco, né? Pra não ter a chance de manipular resultado, porque, ah, tá ganhando, vamos tentar perder pra pegar o time mais fácil. Então, assim, é mais difícil isso acontecer hoje em dia. É, mas... Na teoria é pra funcionar o esporte, sim, mesmo, né? Os melhores e a melhor condição, sim, né? Não ter manipulação de resultado por conveniência e tal. Isso é legal mesmo, porque como a gente tá falando aqui da história das Copas, né? A gente vai entendendo aí todas as mutretas aí que precisaram acontecer pra gente chegar no formato que a gente tem hoje. E ainda assim, a gente sabe que não é infalível, mas pra tentar garantir pelo menos que seja a coisa mais idônea possível, né? Que querendo ou não, pras pessoas que estão assistindo, elas estão assistindo pra ver um jogo justo e bonito. Boa, a Copa volta para a Europa. Quem foi a sede foi a Espanha, o campeão foi a Itália, o vice foi a Alemanha Ocidental e o Brasil ficou em quinto lugar. Foi uma Copa com 24 participantes fixos, foi a primeira com 24 participantes fixos. Primeira Copa com todos os continentes representados, o que, considerando que estamos falando de Copa do Mundo, demorou demais para acontecer, né? E tivemos algumas... Não foi uma Copa muito feliz pra gente, foi uma Copa bem traumática, na verdade. O Brasil, que era a seleção favorita, foi eliminado pela Itália, um evento conhecido como Tragédia do Sarriá. Que nome bonito, né? Que nome dramático. Porque aconteceu no estádio do Sarriá. Paulo Rossi, conhecido como Carrasco do Brasil, fez 3 gols. Imagina o quanto o pessoal ficou feliz com esse cabo. O Brasil de 82 foi uma grande seleção que não ganhou um título. É uma pena. A imprensa da Itália teve que engolir a vitória da Itália. Pelo visto, eles não estavam botando muita fé, né? Não mesmo. A Itália teve um momento de zagalo de vocês vão ter que me engolir e foi isso. Tivemos a maior goleada das Copas. Hungria 10, El Salvador 1. 5-10 acaba, né? E tivemos o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa do Mundo, que foi ninguém menos que Arnaldo César Coelho. A regra é clara. A regra é clara, que esse, inclusive essa pessoa é interessantíssima. Ainda está firme e forte nas Copas, né? Como comentarista. Eu gosto dos comentários dele. Coitado, esse tem um karma. Essa é uma Copa interessante pro brasileiro. Realmente, não ganharam, mas toda a imprensa mundial diz assim, é uma pena que o Brasil não ganhou, porque tinha uma máquina também em 82. Tinha Zico, tinha Cerezo, tinha Falcão, tinha Sócrates, tinha o Júnior, tinha o Serginho também, cara. Tinha outro. Careca não foi porque ele tava machucado, né? Mas fora isso, ó, realmente. E o Tele Santana ganhou Filme de Perfil. Cara, ganhou a pena. Mas assim, porra, foi uma máquina, realmente. Era a favorita absoluta. E perdeu pra Itália. Itália que tava em descrédito. Paulo Rossi, ele tava numa encrenca danada antes. Ninguém levava fé no Paulo Rossi e na Itália. E eles eliminaram a Argentina do Maradona. Primeira Copa do Maradona. Eliminaram o Brasil e ainda ganharam da Alemanha Ocidental também. Cara, que também era outro grande time. Porra, então foram campeões maiúsculos, né? E a imprensa da Itália teve que engolir eles. Acho bonito. Achei é uma bonito. Maravilha. Adoro quando isso acontece. Não, é assim, é legal porque mostra que não tem como prever, né? Você pode escolher favoritos, você pode fazer teorias, mas no final das contas vai ser o que acontecer no campo e pode acontecer milhões de coisas, né? Então tá lá a Itália, de 82, que não deixa a gente mentir, né? Maneiro. E aí, progredindo então, né, pessoal? Em 1986, localizado em México, né? No México, tivemos aí mais uma edição, né? Dessa vez aí o campeão, infelizmente, foi a Argentina, né? E o vice foi a Alemanha Ocidental, né? E aí, de curiosidade, o Brasil ficou em quinto lugar, né? E aí, de coisas interessantes, né? Nessa Copa do México, aí ela é bem famosa também por algumas coisas, né? Primeiro, a Colômbia seria a sede original, né? Mas ela alegou sérios problemas econômicos e uma crise interna no país, né? E avisou que não ia poder sediar a Copa, né? É, coincidentemente, né? Pensa assim, Rhodes, pensa assim, ó. Imagina se o Brasil agora fosse assim, você é a sede da Copa, o Brasil. Não, não dá, não posso, não dá. É capaz deles falarem, ah tá, tentarem e a gente se foder de novo, né? Mas, enfim. A Colômbia, pelo menos, teve a decência e falou, não dá, gente, não dá. Posso, cara, tá ruim, tá feia a coisa aqui. Não tem nada a ver com o narcotraficante. Não sei. CBF, ela até se interessou em sediar na época, né? Mas o presidente aí, o João Figueiredo, ele vetou por problemas econômicos também, olha só. Os Estados Unidos descartaram também devido ao pouco interesse dos americanos, né? Olha só, o americano só liga pra futebol com as mãos, né? Olha que errado. É, os caras, eles vivem num mundo próprio, né? Eu tava vendo alguns comentários, os americanos não entendem o significado da Copa do Mundo pro resto do mundo. É muito surreal. Eles não... Ué, né? Eles estão aprendendo. O soccer, né? Enquanto eles não chamarem do nome certo, a gente não dá crédito pra eles, mas tudo bem. Não vai dar, né? Mas o soccer tá crescendo lá mesmo, né? Vários times grandes aí surgindo e tal, maneiro. O México, ele foi o primeiro país, né, a sediar a Copa duas vezes, né? O Brasil, ele foi eliminado pela França, né? O Zico, ele perdeu um pênalti e virou culpado pela eliminação, né? Isso não é... Não, então não é de hoje, né? Que a gente aponta. Sempre tem um culpado. Tipo, em 82, botaram a culpa no Toninho Cerezo. Tipo assim, pô, você perdeu essa bola aqui, cara. Agora em 86, não, o Zico, você perdeu o pênalti, você é culpado. Ai, meu Deus do céu. É que é fácil, né? O Zico, o Zico. Botaram a culpa no Zico. Os caras têm que botar a culpa em alguém, né, velho? Tem que botar a culpa em alguém. Mas aí a gente percebe, foi aqui que começou a nossa treta com a França. A treta que a gente ainda não resolveu. Sim. Foi. Que precisa ser resolvida. tá em progress aí, né? E aí, o destaque dessa Copa, né, foi a chamada Dinamáquina. Olha que nome maneiro. Foi a primeira participação da Dinamarca, né? Foi tipo o que a gente viu hoje com a Islândia, né? Mais ou menos assim, né, o que a gente achava. A Dinamarca, ela começou meio... Não foi a primeira, mas ela usou o 3-5-2, cara. E assim, era bem ofensivo também, apesar do 3-5-2 parecer defensivo. Sim. E aí, o último fato legal aí, né, o grande jogo da Copa foi a Argentina contra a Inglaterra, né? Que, pelo confronto das Malvinas, também apimentou um pouquinho as coisas, né? Por causa das ilhas e tal. O Maradona, ele fez 2 gols, né? Essa foi o jogo aí do famigerado gol de mão, né? A mão de Deus, com muitas aspas aí. E outro de Blana aí, metade do time inglês. Esse com mérito mesmo, né? A partir daí, o Maradona virou Deus na Argentina, cara. Rapaz. Não é uma coisa da qual eles deveriam se orgulhar, mas considerando o ranço que a Argentina tinha da Inglaterra, um ranço super justificado, eu acho que os caras estavam mais do que certos, viu? Vale tudo, né? Não, pensa no contexto, ó. Perdemos as Malvinas pro malditos ingleses. Morreu um monte de argentino. A gente tem essa oportunidade. Aí o craque do time faz um gol de mão, sacaneando a Inglaterra. Depois faz um outro golaço, um dos melhores gols de Copa do Mundo, cara. Que ele driblou meio time inglês saindo do meio campo. Porra, então o cara virou Deus mesmo. Não tá errado, não tá errado. E foi o craque da Copa, Maradona. Foi. Em 1990 tivemos a Copa da Itália, em que ela foi considerada uma Copa muito ruim. Putz, que merda pra começar a Copa do Mundo. A campeã foi a Alemanha Ocidental, a vice-campeã foi a Argentina, o Brasil terminou em 9º lugar, o Brasil tinha sido eliminado pela Argentina num jogo em que deram uma água batizada pro branco. Ah, eu conheço essa história, é verdade. Eu conheço essa história. Deram água batizada pro branco. branco, e assim ele ficou meio grog durante o jogo, sim, meio lento, né? E até hoje os argentinos ficam dando risada. Cara, a água tava batizada mesmo. São uns corno mesmo, né? Depois a gente fica puto com esses caras e a gente que não tem fair play, né? Mas que jeito? Curiosidades dessa Copa, como eu falei, foi uma das piores Copas do mundo, porque era uma Copa que tinha muitas equipes defensivas. O 3-5-2 estava em alta, cara. Todo mundo usando o 3-5-2. Por causa disso, teve a pior média de gols por partida, que é 2,21 gols por partida. Os times apenas jogavam para alcançar o resultado. E isso acabou levando a uma mudança nas regras. Por exemplo, tem a regra do recuo agora, né? E tem uma adoção de 3 pontos por vitória também, né? Antes era só 2 pontos. Valorizar a ofensiva, é isso aí. É isso. Só pra falar que, assim, ó, o Brasil, ele acabou jogando no inédito 3-5-2 e fracassou nessa Copa. Fracassou por quê? Porque o brasileiro não entendia o que era o 3-5-2. Então, quando implementou, o cara que devia estar o líbero não fazia função direito. Então, não deu certo esse negócio. E uma última curiosidade, tivemos o jogo Itália-Argentina, que foi em Nápoles, e os napolitanos torceram contra a Itália, cara, a grande maioria. E estavam torcendo para os argentinos. Por quê? Tipo, a Copa era na casa deles, cara. Porque, assim, Nápoles, ele fica no sul da Itália. E os italianos mesmo acabam valorizando mais o norte da Itália e ignoram o sul da Itália. E Nápoles, no time de Nápoles, tava o Maradona. Ele é o craque do time. Então os napolitanos torceram para o craque do time da cidade. Também para valorizar o Maradona e como uma rusga contra a Itália, que eles ignoram o sul da Itália, cara. É isso. De novo, tá errado? Não tá. Entendível, né? Ficou a maioria torcendo pra Argentina e contra a Itália. Bizarro isso, né? Então chegamos a 94. Possivelmente o primeiro jogo da memória de várias pessoas que nos escutam. Não foi o primeiro que eu lembrei, mas enfim. Foi a Copa realizada nos Estados Unidos, que tentando seguir o que as crianças legais fazem e se envolver mais com a Copa do Mundo, mas né, quem liga pra eles. O campeão foi o Brasil, o ano do Tetra, né? E o vice foi a Itália. É Tetra, Tafarel! Aqui, assim, alguns dos áudios mais icônicos do Galvão Bueno, antes dele se tornar um completo babaca, são desse jogo. O Brasil só conseguiu a vaga no último jogo contra o Uruguai, foi um jogo chorado pelo vice, foi um jogo sofrido. O Romário foi decisivo pra isso e a comissão técnica teve que levar o jogador. A comissão técnica não queria levar o Romário, porque tava com birrinha do Romário. O cara foi lá, decidiu, levou o Brasil pra Copa do Mundo. Engole essa também. Ah, no mérito. Sendo a primeira Copa nos Estados Unidos, eles tiveram que cumprir alguns requisitos pra ser a sede. Inclusive, criar uma liga profissional de futebol no país que não existia. Então, tipo, o país quer sediar a Copa, mas não tem nenhuma liga profissional de futebol. Começa aí. Que é a Major League Soccer. Uma Copa que começou a trazer algumas inovações tecnológicas interessantes, que foi o uso de telões, por exemplo. Os Estados Unidos venceram uma queda de braço com a FIFA pra poder usar os telões. Foi a primeira final disputada nos pênaltis, então pessoas que assistiram esse jogo, que se lembram desse jogo, por favor, compartilhem conosco qual foi a sensação de ver uma final nos pênaltis, porque deve ter sido um desespero. Mas, rapaz... O jogo normal foi no calor de meio-dia lá em Los Angeles. Nossa, eu que acho, é um calor do cacete. Meio-dia é um calor desgraçado no verão dos Estados Unidos. Lá pra julho. Então, assim, o pessoal tava cansado, esgotado. O jogo normal foi uma chatice. A prorrogação foi uma chatice. Foi pros pênaltis. Chegou nos pênaltis finalmente e o Roberto Baggio matou a bola lá pra fora, cara. O craque do time da Itália, ele meteu lá pra fora, chutou lá pra longe a bola e só foi campeão. Foi da hora, da maneira. Me pergunto como que a imprensa italiana lidou com isso e se botaram a culpa no cara por todos os problemas e mazelas do país, mas tudo bem. Foi a última Copa do Maradona, mas ele foi pego no antidoping, foi eliminado, que eu considero que foi assim um final triste de história em Copas do Mundo, de uma trajetória foda como foi a dele. E tivemos uma coisa que realmente prova que as pessoas não conhecem limites quando se trata de esporte, quando se trata de futebol. O zagueiro Andrés Escobar da Colômbia, ele fez um gol contra o time, foi eliminado e ele foi assassinado a tiros por torcedores numa discussão num bar. Então, assim, você percebe que as pessoas realmente perdem muito a estribeira. No caso dele, pô, mataram o cara. Então, é uma das tragédias que, infelizmente, vieram com esse resultado negativo da Colômbia. E aí, virando a página, então, né, em 1998, mais uma edição, né, dessa vez aí na França, né, por ser uma das recentes, assim, acho que é uma das que a galera mais lembra, né, e tal, né, ela teve o campeão à própria sede, né, então a França ganhou em cima do Brasil, né, que ficou em vice. E aí, de coisas legais, né, nessa Copa, uma delas é o novo formato, né, o formato de 32 participantes fixados, né, uma coisa que não é tão antiga então, né, se a gente para pra pensar, embora 1998 já faz tempo pra caramba. A gente tá ficando velho, são 20 anos já, cara. Houve então mudanças nas regras, né, o uso aí de morte súbita, né, as 3 substituições de jogadores, uso da placa eletrônica, né, mostrando os tempos de acréscimos e tal, né, então é legal aí, de novo, né, pra quem tá escutando aí, ver o reflexo, né, de várias coisas aí do futebol moderno acontecendo na Copa, né, ou estreando, ou já sendo usados, assim, de maneira pra definir mesmo, ó, isso é que a gente tá usando e tal. Um dos momentos aí mais marcantes também, né, houve a convulsão do Ronaldo, né, na final, né, bem pesado e triste, né. Outra coisa importante, né, o Romário, ele foi cortado na véspera, né, por lesão, e aí houve também o fato aí do choro dele, né, o choro do baixinho e a bronca com o Zagallo e o Zico, né. E é isso aí também, pessoal, talvez lembre, né, que essa foi a Copa do Zidane, né, ele jogou demais, né, nessa Copa, né, e definiu tudo, né, a própria final lá com o Brasil, né, ele relevou nas costas, né, não só nas costas, né, mas jogou muito, né, pelo país dele, né. Sim. E aí houve algumas estreias legais, né, a estreia do Japão, da Jamaica, da África do Sul e da Croácia, né, na Copa do Mundo, né. E a Croácia que estreou e acabou terminando em terceiro, né, e teve o artilheiro da Copa, né, o Suker, com 6 gols, olha que coisa maneira, né. A Croácia tão recente e, assim, só vê a Copa que eles estão fazendo agora, né, que eles fizeram agora. Essa história da eliminação do Brasil ter perdido, a Copa de 98 é rodeada por teorias de conspiração, né, que, ah, venderam a Copa e tudo mais, então, assim, eu não sei, eu sei que eu fiquei bem triste quando assisti aquele jogo. Melhor ainda de conspiração é de 2006, 2010, lá, se vocês soubessem, ficariam enojados. Ah, o quê? Se vocês soubessem a verdade, ficariam enojados. Essa Copa realmente tem umas coisas que eu ainda gosto de lembrar, pelo menos. Tipo, tinha a música do Rick Martin. Olha que legal, cara. Sim. Essa eu lembro ainda. A do Rick Martin só não é mais hino que a Waka Waka da Shakira, cara. As duas são assim. A Waka Waka? Bem lembrado, esse aí, já um momento aqui pro Jabá aqui, né? Você aí que tá escutando o Projeto X de Copas do Mundo, né? Nós temos uma edição aí do Projeto X Playlist, um podcast aí que nós agregamos algumas músicas aí, né? Sim! E recentemente nós tivemos aí o Projeto X Playlist, temas da Copa do Mundo, né? Eu e o brother, ou seja, a gente foi falando aí de vários temas e várias coisas legais aqui. E como eu disse, a gente começou a partir de 98, porque o que tinha antes era chato, cara. Música tema de 94, a Glory Land, é um porre. É só americano que gosta dessa música. Quem que é? Não, é música estilo americana, cara. É, oh, see, can you see? Meio isso, cara. É só americano que vai gostar dessa música. É só ver o nível do hino deles pra ver que a música deve ser divertidíssima também, né? É, mas então, realmente. E essa Copa realmente tem muitas coisas, realmente um monte de debutantes, um monte de informações. Eu lembro bastante dessa Copa também, cara. Apesar de não ser minha favorita. Tudo bem. Minha favorita acaba sendo a de 2002, cara. Muita vida. A de 2002, acho que é uma das felicidades recentes que a gente lembra, né? Porque depois de 2002, pelo menos pra seleção brasileira em Copa, foi ladeira abaixo. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Muitas coisas, então, dessa Copa de 2002. Ela aconteceu no Japão e na Coreia do Sul, ou seja, é a primeira vez que ela acontece em dois países. O campeão foi o Brasil e a vice-campeão foi a Alemanha. Só algumas curiosidades, que foi a primeira Copa na Ásia, bem legal. E assim, por que eles fizeram em dois países? Pra evitar conflitos. Ah, pode ser Japão ou pode ser Coreia. Vai os dois, pronto. É, até porque as relações diplomáticas entre Japão e Coreia do Sul são bem esquisitinhas, não são? Eram. Nessa época, pelo menos. Tem muito rancor histórico entre os dois. A Copa poderia até ser uma chance de reaproximação. Isso. Eu não sei até que ponto foi, mas foi uma escolha muito interessante. Foi legal a dinâmica que eles criaram, né? Tipo, dois mascotes e cada Copa, à medida que ela vai sendo mais recente, ela vai ficando mais fácil de divulgar. Tipo, você tem mais acesso às informações do país pela TV. 2002 era... O acesso à internet não era tão grande assim, mas tipo, você podia conhecer mais. É legal isso. Cada Copa, o acesso e o alcance que ela tem sobre o mundo é maior. Até apresentar um pouco mais da cultura deles, né? Achei bem legal. Só foi ruim pro brasileiro que teve que assistir o jogo de madrugada, né, cara? Então foi curioso. 3 da manhã. Acordar às 3 da manhã pra ver, tipo, Brasil e Costa Rica, cara. Foi bom, né? Fazer o quê, né? Eu dormi nesse jogo inteiro. Eu acordei, juro que eu tentei ficar acordada, mas eu apaguei na metade do jogo e não acordei mais. Não vi o gol de bicicleta do Edmilson, né? Oh, bem lembrado, hein? Essa foi a Copa lá que a Turquia botou 6, 5 malucos pra marcar o Denilson. Botou 4 contra o Denilson, cara. O exército turco contra o Denilson. É, então, essa por ser uma das que eu acompanhei recente, tem várias coisas assim que a gente lembra, né, de mais coisas, né. Senegal, né, que, pô, foi uma surpresa, né, na Copa, todo mundo, acho que foi a seleção do carisma, né. Que... Foi, a França foi um fiasco, né, foi legal. Assim, então, já falando, foi uma Copa que foi sediada em dois países, então cada país tinha 10 estádios. 10 estádios no Japão, 10 estádios na Copa. Coreia do Sul. Foi a última Copa que foi usado o Golden Goal, que é a morte súbita, né? Ou seja, você fez um gol na prorrogação, acabou a partida. Acabou, é. Pronto. É, acabou. Mais justo isso. Foi a última Copa onde o atual campeão tinha vaga direta. Por que será, né? Tipo, a França, campeã do anterior, foi eliminada sem fazer um gol. É, por causa disso, o Brasil teve que participar das eliminatórias pra ir pra Copa de 2006. Teve um clamor popular, né, o público, pra que levassem o Romário, né, e o Filipão não levou. Eu lembro que fizeram até musiquinha, cara. Tinha que ser comédia mesmo, eu lembro disso. É, o Filipão, ele falou que o grupo tava fechado, uma família dele, a família escolar, né? É, boa. E a presença do Romário quebraria esse ambiente de família. É, sei lá. Bom, o Brasil foi campeão, então... É, fica difícil contestar, né? Funcionou, né? Como já disse, teve um papelão da França, que ela foi eliminada na primeira fase, sem fazer um gol sequer, e meio que começou uma espécie de maldição, que o Brasil não teve isso em 2006, né? Que o atual campeão é eliminado na primeira fase da Copa seguinte. Menos no Brasil, que ela conseguiu avançar, mas o restante, eita vida. Talvez no caso do Brasil teria sido melhor se tivesse rodado, porque, né? E tivemos umas controvérsias, né, nos jogos da Coreia, nas fases seguintes. Tipo, Itália e Coreia, e Espanha e Coreia. Teve a alegação de favorecimento do árbitro ao time da casa, que foi a Coreia do Sul. É, ai, ai, ai. E por causa disso, a Coreia do Sul chegou nas semifinais. Eliminando a Itália, eliminando a Espanha em condições suspeitas demais. Ué, né? Vai fazer o quê? É a Copa, interessante. É, a Coreia do Sul, pelo visto, tem lá sua tradição em eliminar gigantes, né? Gosto disso. Mas aí foi legal, né? 2002 teve muita energia essa Copa, né? Acho que como... Sim. Acho que a maioria do público aqui do Projeto X, né? Até pela faixa de idade que a gente tem aqui, provavelmente vai se identificar mais pra essa Copa por causa disso, né? Acho que talvez pôde acompanhar melhor, entender os resultados, né? Comemorar mesmo, né? O campeonato também, né? Isso foi legal, né? E a partir daí vem gerações e gerações que não viram o Brasil ser campeão. Tinha o quadrado de R's, né? O rival do Ronaldo e o Ronaldo, né? Ah, sim, é. Sim, os três R's, na verdade. Não, e o Roberto Carlos, né, também, né? E o Roberto Carlos também. Aqui ele tava na esquerda, eu não entendi direito mesmo como que eles faziam tanto R's. Pois é, mas, né? Enfim. Deixa pra lá. Mas eu acho que é uma Copa que o pessoal tem muito carinho, né? Porque, assim, acho que é a primeira que as pessoas têm lembranças bem nítidas, né? Bem... Tipo, 98 a gente lembra de ter assistido o jogo, mas não lembra do jogo em si. Agora, 2002, a gente lembra dos jogos, porque... Não, foi... E teve muita coisa emblemática mesmo, né? O Brasil na fase de grupos, até brinquei lembrando, né? O Denilson lá com a Turquia, né? Que levou o time inteiro pra marcar ele. Teve, acho que foi nas oitavas ou nas semifinais, eu não lembro, se, mas foi o jogo contra a Inglaterra, que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele golaço de falta. Foi nas oitavas ou nas quartas? É, foi nas oitavas ou quartas, né? O próprio final, né, o Oliver Kahn catava muito, né, pra Alemanha, né, e então tava todo mundo ansioso pra saber esse duelo, né, do Ronaldo, né, com a retomada de melhor ataque, o Oliver Kahn aí com a defesa alemã, né, a muralha alemã, né? O Oliver Kahn sempre irritadaço, né? É, o melhor jogador eleito da Copa foi o Oliver Kahn, mas isso não era justo, ele perdeu, cara. Mas, porra, ô FIFA. Mas foram jogos muito bonitos. Eu acho que, assim, todos os jogos foram lindos. O Oliver Kahn é o único, último goleiro que eu lembro que usava boné. Curiosidade boba aqui. Não na Copa, mas enfim. E aí começamos com 2006. A Copa foi sediada pela Alemanha. Campeão foi a Itália. O vice foi a França. E o Brasil ficou em quinto lugar. Nessa Copa aconteceu a coisa que eu considero mais estúpida que eu já vi na minha vida em termos de futebol. Que foi aquela porra daquela cabeçada do Zidane no Materazzi. Pra que aquilo? Eu nunca entendi o que que passou na cabeça do Zidane pra fazer aquilo. Tipo, era o último jogo da carreira dele. O cara foi expulso faltando 5 minutos. Ele não voltou pro campo pra medalha, pra premiação. E a França perdeu, né? Mas o que que aconteceu naquele jogo? Por que que o Zidane fez isso? Olha, é o Materazzi. O Materazzi, ele não bate bem na cabeça. Deve ter falado alguma coisa da esposa do Zidane. É, não, no caso, o Zidane bateu bem demais com a cabeça no Materazzi. Eu lembro, depois o pessoal fez uma, tipo, uma caça, assim, pra saber, entender o que que ele falou, acho que falaram, acho que da irmã do Zidane, da mãe, o negócio. Da esposa dele, pode ser de qualquer coisa, cara. Colocou a mãe no meio e fica fora. A esposa não lembra. Mas, tipo, eu lembro que quando eu assisti aquele jogo, eu fiquei assim, entendendo assim, meu filho, a sua carreira foi linda, você tem uma puta história, só que, tipo, você tinha que manchar os últimos 5 minutos dela desse jeito, mas, enfim, outras tretas que tiveram, teve algumas acusações de suborno pra Alemanha ter conquistado a sede, que deveria ter tido o sistema de rodízios, então, assim, rolaram essas acusações, e depois disso, a FIFA anunciou publicamente o início de um sistema de rotação das sedes entre as confederações que faziam parte dela, pra tornar a coisa mais transparente. É, transparente, gente... Transparente, peronomútil, né? Assim, né? Transparente, terms and conditions. deixando ganhar play. Rolou propina sim, rolou suborno sim. Gente, mó confuso esse negócio. Ai, ai, ai, né? E a FIFA foi cada vez mais piorando na imagem. A Copa do Mundo foi legal pra caramba, mas a FIFA é canalha demais. Essa Copa tinha uns craques também, realmente. Pô, tinha a primeira Copa do Messi, primeira Copa do Cristiano Ronaldo. Tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha Kaká em campo, tinha o Zidane na França voando. Era uma seleção de estrelas, no caso do Brasil, mas que aí começou um problema que nós vimos nas Copas seguintes, né? Tipo, grandes nomes, mas que não faziam funcionar e não foi suficiente pra gente voltar a ser campeão, sabe? É isso que alguns dos maiores jogadores do mundo, assim, premiados como melhores jogadores do mundo, mas que ainda assim a gente não sabia o que era passar de uma quarta de final, de uma semifinal, a partir daí. E aí, continuando então, né, em 2010, né, ao som de vuvuzelas, tivemos aí a Copa então na África do Sul. E da Shakira. O som da Shakira, da Waka Waka. É, boa, bem lembrado, né, com a melhor com o melhor tema de Copas, né, a Waka Waka. Mas sobre essa Copa de 2010, então o campeão foi a Espanha, né, que tava voando, né, com a seleção dela. A vice foi a Holanda, que também não tava nada mal. O Brasil ficou em sexto, né, aí sim, né, perdendo agora pra Holanda, né, num jogo aí que deixou todo mundo mega bolado. Curiosidades aí legais, né, foi a primeira Copa na África, né, e é importante, né, isso da rotatividade. Vuvuzelas, que eu bem lembrado, o Waka Waka, já comentei também, né. Acho que se tem uma coisa que todo mundo odeia, essa merda dessa vuvuzela. A gente odeia, mas chega na próxima Copa, tá lá todo e ela continua, ela continua vindo. E ela continua firme e forte e não vai embora. Foi a primeira vez aí que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte participaram da Copa ao mesmo tempo, né, olha que duela, mas eles não jogaram contra, né, e propinas confirmadas, né, pra África do Sul sediar a Copa na FIFA, olha que coisa esquisita. Cara, né? Era pra ser na África, tinha candidatos, África do Sul, Marrocos, Egito e uma candidatura binacional da Líbia e da Tunísia. Ganhou a África do Sul, porque ela tinha mais dinheiro, deu propina, conseguiu convencer os delegados ali da FIFA, cara, então, confirmado essa investigação, realmente, e rendeu problemas, investigações da FIFA. Essa Copa, acho que a gente, assim, os primeiros memes de Copa surgiram pra essa, antes mesmo do conceito de meme ser uma coisa forte, porque assim, todo mundo lembrava do Luciano Vanucci falando que a África é logo ali. É logo ali, Copa. É ali, cara, eu lembro. Mas essa Copa, eu tenho algumas lembranças pessoais dela pelo seguinte, o dia que o Brasil foi eliminado pela Holanda, eu tava fazendo o exame final na faculdade, porque, né, o que de exame, como todo semestre, aí o que que estavam fazendo? No ginásio, eles estavam botando um telão pro pessoal que tava de exame, que era uma galera grande, assistir durante os intervalos, antes das provas e tudo mais. E assim, eu fui ver esse jogo no ginásio. Tava o pessoal todo empolgado, né? Aí começou aquele negócio que vocês lembram bem. Ao final do jogo, faltando uns 5 minutos, o pessoal começou a levantar e ir embora. A única coisa que você ouvia eram 5 gringos, acho que de intercâmbio da Holanda, que estavam 5 com a camisa laranja, pirando lá, gritando. E o resto do ginásio, lotado de galera com a camisa do Brasil, quieto. Foi a coisa mais deprimente que eu já vi na minha vida. E tava os gringos lá felizes da vida que tinham eliminado o Brasil. Foi a primeira vez que eu vi que, tipo, a maior parte dos jogos antes eu assistia com os meus pais, com a minha família. Como esse eu tive que ir pra faculdade, foi a primeira vez que eu vi com essa galera. E foi assim, desde então nunca mais quis. Porque ver esses balaquinhas fazendo isso doeu mais do que eu esperava que fosse doer. Mas enfim, memórias trágicas. Deixa pra lá. Foi uma Copa do Mundo de muitas coisas, altas e baixas. Tipo, na abertura tava o Barack Obama, apareceu o Nelson Mandela também. Foi louco essa parte. Teve um monte de craques, tipo o Iniesta, que é o melhor craque, fez o gol da final. E teve problemas também na parte de administração, assim, na parte de... só tava preocupado que vai ficar tudo atrasado, não vai vir, cara. Vamos tirar a Copa da África, rolado esse negócio, fora os negócios de corrupção, segurança, violência. Pô, uma Copa meio contestada, aí que deixou um monte de elefante branco. Perdão pelo trocadilho da África, tá? Mas, realmente, é um monte de elefante branco lá que ninguém tá usando. As últimas Copas estão deixando cada vez mais claro o quanto que a FIFA é corrupta, né, cara? Isso que é foda. Mas... tá chegando a ponto de apagar um pouco o brilho do esporte pra... assim, as pessoas vão continuar apreciando, continua sendo um puta evento da hora, mas a gente não pode falar que não tá fazendo a coisa ficar um pouquinho menos da hora, sabe? É muito complicado. E é um reflexo que as federações de futebol são corruptas, né, pô? Pega a CBF mesmo, cara. CBF é um caçamba de lixo total. E só pra falar, essa Copa do Mundo, já falei na playlist, é a que tem as melhores músicas temas, cara, disparar. Sempre. Cara, o Waka Waka Africa, da Shakira, o Sign of Victory, do R. Kelly, e o Waving Flag, do Canaã. Porra, essas três são fantásticas. Eu acho que, assim, a playlist diz por si, mas eu só não falo que todas essas músicas são as melhores de todas, porque tem uma de 2014 que eu acho que é muito foda, que ela com o Alexandre Pires, que eu acho ela muito fofa. Mas, tipo, a única coisa legal dessa Copa que eu gosto de lembrar. Dar um jeito? Dar um jeito, acho que ela tá tão bonitinha. Tem uma letra tão bonita. É, eu ainda prefiro essa de 2010. É, não. O Waka Waka não tem como bater. Bom, em 2014, vamos lá. Ai, ai. Bom, tivemos a Copa no Brasil. Campeão foi a Alemanha. E o vice-campeão foi a Argentina. E o Brasil ainda ficou em quarto lugar. Conseguiu nem ficar em terceiro. É isso, a vida. Bom, curiosidades. A gente estava no sistema de rotação. Então, em 2014, teria que ser a Copa na América do Sul. O Brasil foi o único candidato, por isso ganhou. A Colômbia, ela acabou desistindo de candidatar-se no meio do caminho, né? Mas tem que falar que no Brasil eram 17 sedes antes brigando e viraram 12 no final, né? E os elefantes brancos, né? Por causa disso tivemos problemas de superfaturamento de estádios e estádios em lugares que, na minha opinião, não precisavam ter. Exato, né? Obras em torno dos estádios, né? Como a Copa foi aqui no Brasil, a gente entendeu muito melhor, né? O quão é absurdo, né? É receber um evento desse porte sem ter o preparo na estrutura, né? Então... Sem ter estrutura pra isso, sem ter a condição de dar uma infraestrutura foda pra isso. Um país que, tipo, não tem cultura de turismo bem feita, né? Dependendo da região e tal, né? Que... Não, o pessoal já sabia, olha, esse estádio ali, ó, desculpa, não vai ter legado nenhum. Não vai ter equipes locais pra competir, porque o campeonato local é fraco. Tipo, em Manaus, em Cuiabá, cara, em Brasília. Brasília é o estádio mais caro da Copa, custou mais de 2 bilhões de reais e ninguém usa aquele estádio, só o Flamengo que de vez em quando vai pra lá e joga ali, cara, mas só... Cara, de resto, não tem jeito. Tem outros que realmente estão caindo. Recife tá muito mal usado, ele. O Natal também tá muito mal usado, ele também, cara. O estádio aqui em São Paulo, do Corinthians, realmente não tá sendo pago como deveria. Custou muito mais caro do que deveria esse estádio. Tá enrolado essa história. E outros que estão acontecendo. Realmente, uma Copa muito feia. Fora que, assim, a gente tem que lembrar que... Que em 2014, essa Copa foi recebida com muitos protestos também. Foi o ano da reeleição da Dilma e teve muitas críticas, assim, muitos protestos em relação a ela, protestos que foram muitas vezes recebidos com muita violência, e também foi um dos pontos mais discutidos. Então, o Brasil sediou essa Copa numa situação de caos político, assim, que tava lançando as bases pra bagunça que tá agora, né? Começou em 2014. Uhum. Essa Copa deixou um gosto amargo em mais de um tipo. Não foi só o futebol que foi feito. Toda a questão política e social em volta dela, pessoas que foram desalojadas e que não receberam compensações. Foi muito feio em todos os aspectos, né? Foi muito foda nesse ponto. Foi vindo com descrença de todo mundo, assim, cara, Brasil tá estranho, tá ruim, tá um negócio suspeito. O evento em si, no fim, o pessoal gostou muito do evento, mas o que veio depois, é complicado. Pra quem é brasileiro, a gente sabe as merdas que aconteceram, realmente. Sim, sim, sim. Mas ver isso de perto foi muito surreal, a gente escutava, mas pô, que palhaçada. Quer ver outra polêmica? Tipo o Fuleco é um mascote, um tatu bola. Então, a FIFA ganhou milhões com publicidade desse mascote, só que tem uma organização que tá ali pra proteger o tatu bola, né? E esse dinheiro não foi revertido pra eles. Ai, ai, ai. Cara, você tá usando um mascote símbolo de um animal com ameaça de extinção e você não está ajudando a proteger esse animal. Você tá explorando ele, mas você não ajuda ele em nada. Ah. Não tô entendendo esse negócio. Não faz sentido. Então por que você tá usando ele? Não usa ele, ué. Não é... É bizarro esse negócio. Ah, é. Só pra lembrar, essa Copa tivemos o uso da tecnologia Goal Line, que é aquele reloginho que vibra quando diz assim que a bola passou e entrou no gol, né? Uma tecnologia, ok, tá bom. Essa tecnologia eu gosto. É justa, né? O bom de tecnologia é isso, né? Que tira um pouquinho... Tira um pouco a coisa subjetiva, né? É. Tivemos a Espanha eliminada na primeira fase, continuando a maldição, como eu já disse, em Copas do Mundo, né? Pai do céu. Atual campeão eliminado na primeira fase. E é o momento mais triste do brasileiro, 7-1. O Mineiraço. Mineiraço. O 7-1, que é inexplicável. Pergunta, onde vocês estavam quando o 7-1 aconteceu? Com quem vocês estavam assistindo esse jogo? Ah, tá. Como foi a recepção? Eu tava em casa e os confesso que eu tava mais dando risada do que ficando triste, cara. Eu converso. Assim, se é pra apanhar pra CBF mudar, apanha 7-1. É, eu tava na casa da minha avó com a família reunida, assim, todo mundo assistindo, né? Gente que pessoal animado e tal, e aí aquele climão, assim. Eu lembro que no final do jogo eu até larguei de assistir. Falei, ah, mano, quer saber? Dane-se. Eu tava assistindo com os meus pais. Eu sei que, assim, no quarto ou quinto gol, a minha irmã desistiu. Aí, eu, no sexto gol, eu desisti. Aí, eu abri meu Facebook, foi a coisa mais linda de todas, porque três pessoas em sequência. Hexa! No sexto gol da Alemanha. Eu voltei depois, eu acho que eu cheguei a ver o gol do Brasil, mas, assim, chegou um ponto que eu comecei a dar risada também. O negócio não parecia de verdade, sabe? Foi a coisa mais vergonhosa ever. E, tipo, o que a gente fala? Aí, e o mais legal disso, legal, entre aspas, é que eu não lembro de nada do jogo seguinte. Eu não lembro nem contra quem que foi, cara. Ficou Holanda. Contra a Holanda. Também foi feio, hein? Perdeu de 3-0 da Holanda. Então, foi ridículo também, mas, tipo, acho que foi uma participação tão patética do Brasil, que, assim, a credibilidade já tava abalada por causa de 2010. 2014 foi, tipo, pro lixo, né? Assim, só que 7-1 foi o fundo do poço. Eu acho que é por isso que eu nem lembro direito como foi o jogo da Holanda, porque, né, 3, 7... Ah, não, por causa disso o Filipão acabou saindo, o Parreira aposentou, teve um monte de jogador, foi zoado pra caramba, o Dante zagueiro, que era titular do Bayern de Munique, viu assim, não, eu conheço os alemães, vou dar dicas pra vocês, tomou de 7-1, foi zoado pelos alemães. Davi Luiz chorando na câmera, dizendo que só queria dar alegria pro povo dele. É isso. Foi, cara. Eu fiquei com dó. Não vou mentir, eu fiquei com dó. Neymar machucado num jogo antes, não pôde ter jogado, veio o Bernard, o pessoal botou culpa nele também, e mais um monte de outras coisas, realmente. É uma Copa pesada. E eu lembro que, assim, 2014, as lembranças que eu tenho foi disso, de todo mundo falando da bunda do Hulk, né, que foi um dos outros destaques da seleção brasileira, né? Ah, e o Fred... Teve que jogou contra no primeiro jogo, Fred o Cone, né? Não foi alguma coisa bonita. Foi memorável, mas pelos motivos errados. Chegamos em 2018, a Copa na Rússia. Lembrando, no momento em que essa gravação tá rolando, a gente ainda não tem um resultado final. O Brasil já rodou, nós vimos isso. Foi uma Copa também recebida com muita controvérsia em alguns pontos, porque a Rússia é um país sabidamente homofóbico e foi muito criticada por isso. A FIFA divulgou uma cartilha de comportamento encorajando pessoas LGBT a não demonstrarem afeto em público, o que ficou muito feio, pegou muito mal. Foi também a Copa de pessoas sendo idiotas, casos infinitos de assédio contra torcedoras, contra repórteres no trabalho delas, o que foi muito feio. Brasileiros fazendo essas merdas lá fora, né? Então, assim, foi uma Copa que aconteceram muitas coisas muito ridículas, né? Coisas feitas por brasileiros muito ridículas, que não tem nada a ver com desempenho em campo. Foi também uma Copa de momentos muito bonitos. Está sendo uma Copa de momentos muito bonitos, como a gente já falou, a participação do Panamá, que por mais que, tipo, os jogos não tenham sido lá essas coisas, o carinho dos torcedores deles foi muito grande. Foi a Copa mais cara de todas, 14 bilhões de dólares. A gente tem certeza que foi superfaturado a full também, porque sabemos que o governo russo é super corrupto. Foi. Com a certeza. Rússia. Porra. Com certeza, encheu o bolso de muita gente essa merda. Teve que uma preocupação grande, a questão da corrupção da FIFA ficou muito, muito explícita, muito clara. Então, tipo, teve críticas à forma como, durante a construção dos estádios na Rússia mesmo, teve denúncias de pessoas, moradores de rua sendo expulsos, de animais de rua serem assassinados. Foi muito feio. Tanto é que líderes mundiais boicotaram a abertura. Tivemos algumas coisas interessantes. Foi a primeira aparição do árbitro de vídeo, que, assim, polêmico pra caramba, mas é uma ferramenta adicional pra tentar dar mais seriedade às decisões dos árbitros, mas, na moral, serviu só pra fazer jogo enrolar. Foi mais usado pra fazer jogo enrolar. Tanto é que você tinha 7 minutos de acréscimo, 9 minutos de acréscimo, né? E tivemos a maior zebra de todas, que foi a Alemanha sendo eliminada na primeira fase. Pela Coreia do Sul, que não tinha jogado nada. E essa eliminação ter sido uma conjunção de fatores muito específica que fez com que o México, que também tinha perdido de 3-0 no jogo anterior, conseguisse passar pras oitavas de final. Isso foi muito louco. Muito louco é ver os mexicanos felizes com os coreanos. Os mexicanos causaram um terremoto real, oficial. Eles pularam tanto. Cara, eles deram tequila lá pro embaixador da Coreia, pegava o coreano na rua, jogava ele pro alto, caramba. É, embebedaram os coreanos de tequila, foi lindo. Mas isso, parece que, tipo, os caras conseguiram demonstrar um abalo sísmico durante um dos jogos lá no México, porque o pessoal pirou um abalo sísmico artificial. Isso é futebol, gente, isso é lindo. A Coreia foi eliminada, tipo, a Coreia, ela só entrou na Copa pra eliminar a Alemanha. Ela rodou também, mas, tipo, foi lindo. O segundo gol que a Alemanha tomou foi o gol mais ridículo da Copa inteira até agora. Ai, cara, isso foi muito massa. Foi muito massa. Mas enfim. Na verdade, assim, daqui a pouco a gente vai lançar um adendo aqui dentro desse mesmo podcast que a gente vai gravar após a final dessa Copa de 2018. E a gente comenta um pouco mais de outras coisas que a gente viu nessa Copa do Mundo, né? É. Então vamos ver. Quem aparecer pra gravar, a gente grava aí. Vocês vão ver, então. Sim, né? Mas por enquanto, sei que a gente pode falar isso aí, né? A zoeira recente, né? Tá muito na nossa cabeça. Então a gente também teve muito meme, né? Teve o psicopata aí do Brasil, teve o canarinho pistola, né? Cara! Que foi preso. Teve a galera do Neymar também, né? O pessoal, olha o Neymar, aí todo mundo cai na festa junina. Teve o melhor meme da Copa, né? Eu sou lindo, o pai tenho fome. Os otakus 100% Jesus foi a melhor parte, cara. Aí tava todo mundo no AF porque a JBC deu ingresso de graça na sexta-feira e aí não tinha essa força de torcida e o Brasil perdeu. Foi isso que aconteceu. Ai, ai, ai. Caramba. Mas tipo, assim, esse dos otakus, esse das fotos, eu não sei de onde surgiu. Tipo, no meio do dia tava uma meia dúzia, aí ao final do dia tava um álbum com 1.500 imagens diferentes de todos os animes conhecidos pelo homem. Cara, foi uma força-tarefa de edição muito foda. Eu tenho que aplaudir quem quer que tenha começado isso. Mas enfim, tá sendo uma boa Copa, assim, no sentido zoeira, né? Tirando a efetividade do Brasil e tal. Foi uma Copa um pouco triste, porque, assim, a gente viu grandes seleções rodando logo na primeira fase, né? Bons jogadores que vão terminar suas carreiras sem nenhuma Copa. Eu só falo do Cristiano Ronaldo, do Messi, tipo, durante as... Eles não foram campeões no tempo deles jogando. Eles já não são mais mocinhos jovens, né? Então, é provável que não estejam nas próximas Copas. Então, assim, teve alguns momentos meio tristes, mas, no geral, tá sendo uma Copa muito divertida. Apesar das controvérsias e coisas que a gente tem que criticar sempre, de qualquer forma. E eu quero ver como vai terminar e se eu ganho o bolão também. Haha, bem lembrado, houve um bolão do PXP, vocês aí que nos escutam, ó, jogamos no grupo. Quem participou e se divertiu, participou. Quem não, ficou aí só na vontade de até a próxima Copa aí. Bom, mas fique aí com o adendo que a gente gravou após a final da Copa do Mundo. E aqui a gente tá no adendo, né, desse podcast. Uhum. A gente tá falando depois da final da Copa do Mundo. A gente já viu o resultado final, né, Audrey? Então, vamos começar falando quem foram os finalistas e quem foram os campeões. A final da Copa foi entre França e Croácia. Disputa de terceiro lugar entre Bélgica e Inglaterra. Inglaterra, como sempre, não entregou o que deveria como país inventor do futebol. Então a Bélgica tirou o terceiro lugar nessa Copa. E a final, França versus Croácia. Como ela foi, Seiji? Ah, França 4, Croácia 2. Que podia ser 4-1, porque puta merda aquele último gol, né? É o goleiro, né, que entregou, fazer o quê? Mas ok, né? Não ia mudar muita coisa, mas conseguiu o gol mais ridículo da Copa, tirando o prêmio daquele gol da Coreia do Sul em cima da Alemanha. Isso é um feito, né? Tem outros também, né? França que chegou nesse título muito bem. Algumas pequenas polêmicas com o árbitro de vídeo. Croácia jogando melhor no primeiro tempo. Mas a França foi mais efetiva e conseguiu meter o placar de 4-2 no fim das contas, sim, né? Sim. Então, título merecido. Mas a campanha no geral da França foi muito boa, né? Uma seleção jovem, uma seleção curiosamente muito pouco francesa, por assim dizer, já que 70% dos jogadores da seleção francesa são imigrantes ou filhos de imigrantes, que levantou também um debate que eu achei bem rico sobre questão de imigração, de novo voltando àquilo que a gente falou antes, sobre como futebol e política não são coisas isoladas, né? Então, os grandes nomes da seleção francesa, assim, são filhos de imigrantes, são de imigrantes naturalizados, então isso foi muito interessante, né? E levantou uma discussão forte sobre o assunto. Tanto é que o grande nome foi Mbappé, que, tipo, conseguiu o melhor jogador mais jovem, né? Quantos anos que ele tem? Ele é, tipo, moleque, total. Ele tem 19 anos. 19 anos. Então, assim, muito jovem e já botou um título desse no currículo. É uma grande história que tá se abrindo pro mundo aí, né? Além dele, que outros títulos nós tivemos? Que mais que... Quais foram os grandes destaques da Copa? Bom, alguns pequenos prêmios, tipo a bola de ouro, que foi pro Luka Modric, né? A meia da Croácia. A bola de prata, o segundo melhor, pro Hazard, da Bélgica. Bola de bronze pro Griezmann, da França. O chuteira de ouro, que é o artilheiro da Copa, foi pro Harry Kane, né? Com seus 6 gols, atacante da Inglaterra. O luva de ouro, o melhor goleiro, foi pro Courtois, goleiro da Bélgica. Como o Adri já falou, o melhor jogador mais jovem foi pro Mbappé, da França. E o prêmio Fair Play foi pra Espanha. Alguns dados também interessantes pra essa Copa é que nessa Copa nós tivemos 169 gols no total de 64 partidas. Então isso dá uma média de 2,64 gols por partida. São 2 gols a menos menos do que a gente teve na Copa anterior, de 2014, que teve um total de 171 gols. Ou seja, foi uma Copa boa, né? Questão de gols. Sim, sim. Placares expressivos, né? Tivemos goleadas, tivemos placares importantes ao longo desses jogos, né? Então... tivemos jogos bons, tem outros mais ou menos. Tecnicamente, eu acho que tá ok. Não vi muita inovação técnica em questão de estratégia de campo, mas foi uma parte de evolução tecnológica, a gente já falou, pra auxiliar o juiz, o árbitro de vídeo sendo usado. Que vai render muitas discussões ainda, né? Mas... e assim, foi uma Copa cercada de polêmicas, afinal não poderia ser diferente. Teve uma invasão do campo que eu pessoalmente achei muito legal, que foram integrantes do movimento Pussy Riot. Bom, o grupo Pussy Riot é uma banda de punk russa que ela já tem altas tretas com o Putin. Já tiveram suas integrantes presas em 2012 por causa de um protesto contra o Putin em uma igreja, né? E aí as membros acabaram sendo levadas a julgamento, foram separadas, foram presas, etc. Então elas prepararam, né? Isso daqui também, um protesto. Um protesto contra o governo russo, que tem muitas coisas que elas querem, né? Protestar. Tipo a liberdade dos presos políticos, a questão assim, de prisões ilegais em comícios, a parte, né, de que o governo faz muitas acusações criminais, as pessoas prendem. Então é isso, exatamente. Então foi um momento, né, para poder protestar. Chamou a atenção. Essa final teve algumas coisas complicadas, né? Algumas polêmicas envolvendo a seleção croata, né? Sobre algumas apologias a governos fascistas. Tinha muita coisa acontecendo que não era só o jogo de bola, né? Essa invasão das minas do Pussy Riot no campo foi, assim, um sinal do que tava rolando e mostrar que tinha muito mais coisa acontecendo ali além daquele jogo, né? Bem complicado. Bom, mas outras coisas dentro de campo, interessante alguns dados, tipo o treinador da França, o Didier Deschamps, ele entra no seleto hall agora, né? De pessoas que ganharam Copas do Mundo, tanto como treinador como jogador. São três pessoas agora. O Zagallo, o Beckenbauer e agora o Deschamps. Deschamps que foi o capitão da França em 98. Então tá imortalizado na França. 98 faz tão pouco tempo, parece, né? Pensa assim, o Mbappé, ele nasceu em 98, olha só. Não tô feliz com essa informação, na real, mas tudo bem. Bom, mas pensa outras histórias bonitas que aconteceram ao longo desses 20 anos, ou um pouco mais. Tipo, o Modric, que ele é croata, foi o melhor jogador da Copa em 2018, ele foi já refugiado da guerra. Uma guerra que lá que teve na Bósnia, Croácia, né? E teve um certo momento que a família dele teve que virar refugiado de guerra, né? Então deu uma grande virada na vida dele, olha que legal, né? Sim, com certeza. O Kanté, que recolhia lixo na rua com o pai dele durante a infância, né? Ou o próprio Mbappé, né? Que prometeu pra mãe dele que ia ser profissional aos 16 anos. Teve uma foto, não lembro de qual jogador, que eu achei muito bonita, que foi da mãe de um dos jogadores, não foi a mãe do Mbappé, erguendo a taça com os filhos em volta. Também é de um desses jogadores imigrantes ou filhos de imigrantes. Foi uma foto muito bonita, muito forte. O Mbappé, a história do Mbappé é mais interessante ainda, porque quando ele tinha 6 anos, ele viu a mãe dele misturando água no leite, né? Porque ela não tinha condições de comprar leite pra ele todo. Então ele fez essa promessa que em 10 anos ele seria um jogador profissional. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Quando completou 16 anos. E agora com 19 anos, ele foi campeão do mundo. Aí você pensa, você com 19 anos, você fez o quê? O Mbappé virou campeão do mundo. Eu com 27 anos não fiz porra nenhuma. Então assim, babaquices à parte, isso bota sob perspectiva. É uma seleção muito jovem, uma seleção com... A história dele é muito bonita, mas não é a única. Essa é uma das coisas mais bonitas sobre a Copa. A gente falou várias coisas complicadas, várias coisas polêmicas envolvendo, mas no fim das contas, o que a gente viu lá também foram pessoas conquistando o topo do mundo na área delas. Pessoas que muitas vezes tiveram que passar por cima de muita coisa muito difícil, que é o caso desses moleques que a gente falou, pra ter esse momento, né? Pra fazer história, que foi o que eles fizeram. Eles fizeram história. A seleção francesa fez história. Sim, sim. Nessa Copa tem alguns fatos, até é bom lembrar, né? Tem tantas coisas interessantes. Tipo, a Copa já começou com o show do Robbie Williams, ele mostrando o dedo no meio pras câmeras, né? Nossa, Robbie Williams. Maravilhoso. Adoro ele. Ah, mostrar o dedo do meio pras câmeras, o Maradona fez isso o tempo todo, né? Maradona figuraça, como sempre. Eu tava vendo uma coletânea das fotos dele fazendo isso. Tivemos logo no começo da Copa, tipo, a Rússia sendo uma surpresa, conseguindo ir bem longe, sim, metendo 5-0 na Arábia Saudita. Portugal e Espanha metendo 3-3 e o Cristiano Ronaldo fazer um gol de falta no final do jogo. Também foi da hora. A Islândia empatando com a Argentina no primeiro jogo, uma grande zebra. A Alemanha indo embora na primeira fase. A Cristiano Ronaldo e o Messi indo embora nas oitavas. O Neymar virou piada mundial. O Neymar Challenge. Ou o Mick Jagger, um pé frio desgraçado, torcer pra Inglaterra ali na semifinal, né? E Inglaterra foi derrotada pela Croácia. Nossa, Detalhe, a Croácia virou o jogo. Perguntaram em algum momento, ah, mas o Mick Jagger tá assistindo o jogo? Depois que perguntaram isso, virou. Eu tava assistindo pela ESPN, aí depois que fizeram essa pergunta fatídica, botaram em palavras o poder da zica que tá concentrado naquele ser humano se manifestou com força, sabe? E aí aconteceu o que a gente viu. Isso porque no dia anterior ele foi visto no jogo França e Bélgica, ele torcendo pra Bélgica. E já viu o que aconteceu com a Bélgica também. Como é que ainda deixa esse cara entrar em estágio, meu Deus do céu? Pois é. Mais outras coisas da semi que foi interessante, tipo o fotógrafo sendo soterrado na comemoração do gol dos croatas contra a Inglaterra. Sim. Foi legal. Ele parece que tava tão feliz, ele não parou de rir um momento, assim, ah, eu tô tirando foto dos caras aqui, um ângulo que ninguém mais tem agora mesmo. E as fotos que ele tirou no chão são muito legais, porque pô, ele tava no chão, ninguém pegou um ângulo da hora que nem o dele, né? Então foram muito legais as fotos que ele tirou. Outros elementos dessa Copa, o canarinho pistola, o russo psicopata, a presidente da Croácia, o presidente da França enlouquecido, na tribuna e no vestiário. Teve de tudo nessa Copa. Foi maravilha. Não, essa Copa foi divertidíssima e, independente do resultado, vai deixar saudade. Eu super encarava uma segunda rodada de Copa agora. Mais bizarro é ver o Ronaldinho Gaúcho aparecendo na cerimônia de encerramento. O que ele tava fazendo lá, velho? É o rei do rolê aleatório. É o rei do rolê aleatório. Ninguém tava esperando, ninguém sabia. Ele só apareceu lá. Deve ser muito legal ter a vida que esse cara tem. Deve ser muito louco ser ele por uma semana, sabe? Colar nesses rolês X. Deve ser muito legal. É, pois é. E pra falar só algumas outras coisinhas bonitas, tipo os recordes do Mbappé, né? Que ele foi o jogador com menos de 20 anos a fazer 2 gols em fases decisivas da Copa. Só quem fez isso foi Pelé. E depois um outro recorde também, que é o jogador mais jovem a fazer gol na final, depois do Pelé. Então, 60 anos de recorde. Esse cara tem um potencial desgraçado e só tá com 19 anos. Sim, eu tenho certeza que a gente ainda vai escutar muito falar desse moleque. E eu espero mesmo que, assim, que a carreira dele vá mais longe e tudo mais. Eu tô curiosa pra ver até onde que ele consegue ir, sabe? Tão jovem e já fazendo tanta coisa. Ainda assim, foi uma boa Copa e na próxima Copa a gente vai ver muitas caras novas, né? Tipo, vários dos grandes nomes não vão voltar pra outras Copas, provavelmente. Pela idade, o que você acha, Seix? Quem você acha que não vai ver outra Copa? Talvez Cristiano Ronaldo e Messi, já são um pouco mais velhos. Messi não quer mais voltar mais. Cristiano Ronaldo, não sei. Alguns dos brasileiros, Marcelo, não deve voltar. Neymar ainda tem idade. Essa geração da França tem um monte. Vamos ver se a França vai romper a maldição de seleções que são campeãs no ano, não passam da primeira fase no seguinte, né? Qual vai ser o meu bolão na aposta? França eliminada na primeira fase. A maldição tá vindo aí. Por enquanto, principalmente no que se trata de seleções europeias, ela não perdoa. Não perdoou. Na verdade, tem 3 grandes maldições na Copa do Mundo, a gente sabe. Uma é que o campeão atual vai rodar na primeira fase. A outra é os palpites do Pelé e outros palpites do Mick Jagger, cara. Aí complica. Vamos torcer pro Mick Jagger ficar na dele na próxima Copa, né? Olha, se o Pelé e o Mick Jagger estiverem dentro num estádio, gente, é o caos. Nossa. Foge, vai dar ruim. É a força da entropia agindo com toda a sua fúria, né? É capaz do estádio explodir numa dessas. Vai saber. Bom, enfim, vamos terminar esse adendo aqui e vamos voltar à nossa programação normal, né? Com vocês aí. É, vamos voltar no passado, na época que a gente não sabia ainda como a Copa terminava. Até daqui a pouquinho. Beijos. O que a gente tem que falar, afinal, é que eu imagino que as próximas Copas vão trazer grandes inovações, mas tá complicado a gente, até que ponto essas coisas que a FIFA está fazendo, as pessoas podem deixar de olhar. É justo um país, países com violações de direitos humanos tão gritantes, serem sedes de eventos que elas se tornam vitrines pro mundo inteiro? A Rússia, Catar, ou os próprios Estados Unidos em 2026, sabe? A gente sabe que tem dinheiro envolvido, a gente sabe que tem politicagem envolvida, mas até que ponto, né? A gente pode ignorar isso e até que ponto a FIFA tá disposta a ignorar isso? É essa a minha dúvida para as próximas Copas. Odri, eu falo mais ainda. Em 2030 vai comemorar 100 anos de Copa do Mundo. Vamos ver onde vai ser essa Copa do Mundo. Vamos ver o lobby que vai ter, a briga interna para sediar essa Copa especial. 100 anos de Copa do Mundo. Você vai ver a roubalheira e a lavagem que vai ter ali. Vai, com certeza. E quanto mais tempo passa, mais gritante fica, mais difícil tá sendo ignorar isso. É mais difícil tá sendo simplesmente curtir o evento como se nada tivesse acontecendo. Eu pelo menos acho. Eu não sei vocês. Tipo, 2014 foi uma Copa que pra mim foi muito difícil gostar. Porque tava acontecendo muita coisa escrota. 2018, talvez por ter essa distância, foi mais tranquilo, foi mais legal. Mas ainda assim, sabendo de todas as merdas por trás, entendeu? Mas pensa assim, Adri. Em 2014 a gente não gostou porque a gente é brasileiro. Então a gente sabe o que aconteceu. O europeu lá em 2014 adorou. A gente viu de perto. Adorou. A de de 2014. Sim. Agora, de 2018, eles estão olhando para um pé torto, pelo menos em questão política, mas eles estão adorando o espetáculo também. Futebol acaba sendo espetáculo, infelizmente, então tem esse coisa. Em 2022 tem todos esses problemas da corrupção, a exploração dos trabalhadores, né? A Copa do Mundo, que vai acontecer em novembro, dezembro, vai ser estranho, mas se o espetáculo for bom, eles vão apreciar o espetáculo. Mas em 2026, então, vai ter mais coisas inéditas ainda, então, poxa vida, vamos ver, né? Vai ser estranho. Seja, sabe se tem algum motivo específico pra acontecer em novembro e dezembro? Calor. Estamos no Catar, né? Catar é onde? Ali perto do Iraque. Ah. Saara, né? Arábia, deserto, calor desgraçado. Ia ser quente pra caraca. Faz sentido. Primeiro, essa Copa vai ter que ser no inverno deles, novembro, dezembro, e vai ter que ser de noite o jogo, não tem como. Vai ser no sol? Não vai aguentar o pessoal ali. Vai ser uma Copa estranha. Aí você pensa, e a galera que tá, tipo, sendo explorada pra construir os estádios, os caras não tão nem aí, né? Mas pensa assim, Dri, no final de 2022, a Copa acaba lá pra dezembro, aí a gente emenda com Natal, Ano Novo e Carnaval. Vai ser uma loucura, final de 2022. Gosto. Boa. Eu não quero pensar muito, porque em 2022 eu já vou estar com 31 anos, cara. Eu tava fazendo as contas esses dias e eu não gostei dessa constatação. Que triste, né? É. Eu não gostei nem um pouco disso. É sinistro. 2026, eu quero saber, 48 países participando, vai ser louco. Uma sede tripla, caramba. Estados Unidos, Canadá e México. Gente. Sendo que Estados Unidos vai sediar 60 jogos, Canadá 10 jogos e México 10 jogos. Aí eu pergunto, por que Estados Unidos precisa do Canadá e do México? Esquisito, né? E outra parada também, né? A questão da classificação do sede, né? Só agora vão dar vaga pros três, sendo que Estados Unidos e Canadá não são tão de tradição assim, né? É, com 48 países vai ter umas perebas lá mesmo, então eles estão cumprindo essa cota, provavelmente. Ai, ai, que triste. Ah, não vamos pensar nisso, né? É. Como vai funcionar esses 48 países? Não faço ideia. Mas então vamos acabar essa parte aqui, né, de Copas do Mundo, que você viu, a gente falou de um monte de edições de Copa do Mundo, curiosidades, eventos que vão acontecer. A gente falou sobre essa final dessa Copa do Mundo, num adendo aí, foi gravado, editado, o editor agradece. Então vamos terminar falando sobre isso. A gente gosta bastante de Copa do Mundo, apesar dos seus problemas, muitos problemas. Não sei o que vai acontecer na próxima Copa do Mundo. Ai, meu Deus do céu. Mas acho que é isso, né, pessoal? Vocês têm algumas considerações finais? Ah, pra mim, acho que foi um episódio legal. É bom, né? A gente foi passando aí pela história da Copa, né? Entendendo e revendo as coisas que a gente vê muito hoje no futebol moderno funcionando, mas a gente nunca lembrou. Às vezes tem gente que nunca vai ter a oportunidade de saber o porquê, né? Então muita coisa levantou. História é sempre legal, né? Pra gente relembrar e entender um pouco do passado aí. E é maneiro entender um pouco do que gerou esse climão da Copa. Copa, né? No mais, Copa do Mundo é isso que a gente falou, né? Essa alegria de 4 em 4 anos, infelizmente não é anual, né? Mas a gente entende que é necessário pelo bem do hype, né? A gente precisa desse intervalo aí pra ser marcante mesmo, né? Mas é isso aí, infelizmente não foi nesse ano aí, fica a torcida aí pro próximo Qatar aí, né? Quem sabe, né? Panda, finado Panda aqui do Projeto X, tá me devendo uma Copa do Mundo aí pra gente ir, né? Que a Rússia não rolou. Ai, cara, eu não sou uma pessoa que acompanha muito futebol, mas eu gosto das Copas do Mundo, eu gosto do tamanho do evento, da importância que ele tem, de como as pessoas reagem, desde as bobagens de internet até realmente como isso move as pessoas, carinho pelas seleções, pelos países que eles torcem, às vezes nem é o país deles, mas tipo, eles estão lá na torcida por alguma seleção, whatever. E eu acho que o mais legal é isso, ver como um evento desses move as pessoas, da importância que o futebol tem pras pessoas, da importância que, da importância mesmo que um evento desses causa, do impacto que causa na vida dos outros. E o legal desse cast foi justamente a gente mostrar que esporte não é uma coisa que vive na sua bolinha, ele tem a ver com política, ele tem a ver com sociedade, tem a ver com história, e a gente não pode ignorar isso, e é justamente pensando nisso que a gente fica um pouco preocupado com o futuro das Copas, o significado que eles trazem. Mas, no geral, ainda é uma diversão de 4 em 4 anos, mesmo que o Brasil tenha rodado, a gente continua apreciando, porque continua sendo muito legal, a gente continua vendo grandes jogadores, e grandes partidas, e grandes lances, e 2022 vai que ser nosso, e partiu. É isso aí. Então, galera, valeu por tudo, desculpa se a gente não falou algumas outras coisas, desculpa se a gente falou alguma besteira, mas manda e-mail, comenta, segue a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. E é isso. E siga lá pelota. E falou. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima vez. E sejam bem-vindos a mais um caixa de entrada. Aqui é o Seiji, meio gripado, mas vamos lá gravar esse caixa de entrada. Bom, pra vocês que escutam nosso podcast via feed, via algum agregador do podcast, via iTunes, via também por outros lugares, acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.xpodcast. E por fim, o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Bom, alguns recados básicos saíram na semana passada: o Expresso Cast número 46 sobre Persona 3 Falling Dawn, o terceiro e penúltimo filme da série de filmes Persona 3. Então escutem aí o Ether e a Adri comentando bastante sobre esse filme que eles gostaram bastante. Link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 119 sobre Thomas Newman, um grande compositor de cinema americano, no qual eu e o Tenshi comentamos sobre esse grande compositor e várias músicas que ele compôs, tá? Escutem também, link também na postagem. E vamos com os e-mails, com o feedback do último podcast, né? Que foi o podcast sobre E o Final. Bom, o primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ e ele fala: olá pessoal do PXP, mais um cast com um tema bem interessante. Eu pessoalmente nunca espero muito do final de uma obra para não acabar me decepcionando. Na maioria das vezes um final ruim nem é culpa do autor em si, mas uma questão de pressão editorial para terminar a obra antes da hora, ou simplesmente enrolar durante anos. Também tem a questão que as pessoas sempre esperam um puta plot twist no final, sendo que a série nunca prometeu isso. É, isso acontece bastante. E às vezes me irrita, me decepciona, é uma pena, né? Valeu pelo seu e-mail, Rafael HQ. Por favor, continue mandando mais e-mail pra gente. Outro e-mail aqui é do Stefano Barbosa. O Stefano, na verdade, ele mandou um e-mail com um feedback de um outro podcast. Ele fala: ouvi o podcast de vocês sobre live action de animes. Vocês disseram que nesse podcast os mangás incomodaram os comics nos Estados Unidos a ponto do mangá ser catalogado como livro e que os americanos não gostam de heróis estrangeiros, etc. É, isso aí quem falou foi o convidado, o Juba, que tinha dito isso, né? Então eu confio no que ele disse, né? Então eu acredito que seja isso mesmo. E ele continua falando: sabe o que me parece? Narcisismo, inveja. Pelo visto, essa turma não se conforma que perdeu a hegemonia no mundo dos gibis. Puderam, os comics estagnaram. Só digo aos narcisistas: quanto maior o narcisismo, maior a queda. Mercado de quadrinhos nos Estados Unidos, o que tem que estar no topo lá, pelo menos, são as comics americanas. Então tá vindo algo que vai ameaçar. Eles têm que dar um jeito, pelo menos, de não perder alguma coisa no topo, né? O status dele. Uma pena. Mas valeu, Stefano. Por favor, continua mandando mais e-mail pra gente, tá? Temos aqui algumas outras mensagens, comentários da galera, né? Vamos ler aqui um dos comentários do Eduardo Nicolas, que ele fala: o anime que eu queria que acabasse é Dragon Ball. Virou caça-níquel, várias transformações que só mudou o cabelo, motivação fraca. No primeiro torneio, os lutadores participaram, sendo que a esfera fica pro deus da destruição. E no segundo torneio, porque o Jiren não derrotou as ameaças, esperou até o momento de ficar mais fraco e ser derrotado. E personagens mal trabalhados, tipo a Videl do Dragon Ball Z. É uma pessoa bem diferente da Dragon Ball Super, né? E o Mirai Trunks nem parece que foi ele que matou o Cold e o Freeza. Dragon Ball Super ficou pior pra mim, depois que li Dragon Ball Multiverse, que é uma fanfic bem melhor, porque muita coisa de Dragon Ball Super foram copiadas de lá, pois a fanfic já está há mais de 11 anos sendo feita. É, essa é uma opinião, né? Eu entendo, o Dragon Ball Super realmente ele tem muitos problemas. Confesso que eu gostei mais no último torneio, que embalou. Mas embalou não por causa da história, por causa da ação, né? Ah, tudo bem. Mas valeu, o Eduardo Nicolas continua comentando também. Bom, um outro comentário do Francisco Wolf Santana Jr., que ele fala: passei por isso quando o Sense8 foi cancelada, né? Falando de histórias que tem o final, né? Sorte que lançaram o EP final e mais recentemente foi o cancelamento de Lucifer. É, isso acontece. Outro comentário aqui do Hiroshi Fugikawa fala: o Simba tem sim o mangá, tem quase 200 capítulos, eu comecei a ler, mas não terminei. Chama-se Simba no Boken, acho eu. Tá vendo? Sabia. Outro comentário também da Lina Cardoso, que ela fala que também comecei o Simba, mas não terminei, mas gostei muito. Provavelmente os melhores spin-off de mangá que já vi, consegue se sustentar sozinho. É, muito obrigado, Lina Cardoso. E por fim, um comentário aqui do Rui, que ele fala: sacanagem com a Argentina na trilha sonora. Aproveitei o timing, cara. Pena que o Brasil se ferrou depois. Tá tudo bem. Valeu por tudo, galera. Então, que vocês mandaram e-mail, mandaram comentário, continue seguindo a gente, continue seguindo a gente no Facebook, continue seguindo a gente no Twitter. E o próximo podcast é o podcast 250. Então, aguardem uma bela surpresa, tá? Valeu, galera. Muito obrigado e fui. E tchau.